Tem uma coisa muito estranha na biografia do Nietzsche, que é o momento onde ele deixa de ser um autor orgulhoso do que ele faz, da obra dele, orgulhoso de fazer parte daquela aristocracia intelectual alemã, Nietzsche, Wagner, Schopenhauer, e ele vira um cara triste e derrotista e que está o tempo todo falando como ele se arrepende de ter nascido na Alemanha e como a Alemanha é uma desgraça. E ele nunca foi um exemplo de nacionalismo, nunca foi alguém que tivesse um discurso nacionalista. Mas ele tinha bolas, ele tinha orgulho, sabe? Ele era um cara que você via que acreditava no que ele estava fazendo. Por isso ele era tão admirado mesmo entre os seus rivais, entre aspas. E de um livro para o outro, basicamente, antes do lançamento de Ecce Homo, ou Humano Demasiado Humano, o nome aqui em português, isso deixa de acontecer. Ele muda completamente o discurso. Esse livro ele tem trechos, eu percebi relendo eles nesses dias aqui de quarentena, que ele tá completamente mudado, cara. Por exemplo, eu vou ler aqui um trecho. Você já tem alguma introdução a Nietzsche, sabe como ele pensa? Isso aqui é uma frase dele nesse livro. Olha como parece uma outra pessoa. Abre aspas. Os poucos casos de alta cultura com que deparei na Alemanha eram de procedência francesa. Afinal, são os franceses mais recentes a minha melhor companhia. Não vejo absolutamente em que século da história se poderia pôr lado a lado psicólogos tão inquiridores e ao mesmo tempo tão delicados como na Paris de hoje. Prefiro mesmo, seja dito entre nós, esta geração à de seus mestres, os quais foram todos corrompidos pela filosofia alemã. O senhor Taine, por exemplo, foi corrompido por Hegel, a quem deve a má compreensão de grandes homens e grandes épocas. Onde reina, a Alemanha corrompe a cultura. Olha isso, cara. Olha isso, puta. O cara foi de uma ode a Wagner, a todos os caras que ele admirava, que eram alemães, para atacar a Alemanha, porque onde reina a Alemanha corrompe a cultura. E aí ele cita um monte de franceses que eram os grandes intelectuais, os caras que ditariam o futuro. E obviamente nenhum deles ficou marcado na história, porque nenhum deles era bom. Eu sempre pensei, o que aconteceu aqui? O que fez Nietzsche mudar tanto o discurso, deixar de ser um cara que tinha orgulho do seu país, do seu povo, do que ele fazia, e virar um cara que tinha vergonha de ser alemão porque Paris é o melhor lugar do mundo e ah, por que eu não nasci em Paris? Procurei a origem disso e a influência que ele teve antes do lançamento desse livro, e eu descobri duas pessoas que foram muito importantes nesse processo de mudança do Nietzsche. Um deles é um cara chamado Peter Gast, e o outro se chama Paul Ree. O Paul Ree, ele é filósofo, ele também é conhecido, ele tem textos sobre a moral, bem influenciado por Nietzsche. E esses caras, eles tinham uma influência muito grande, não era uma coisa pequena de ah, eles conversaram ali no momento. Eles tinham uma sociedade, eles trocavam informações o tempo todo. O Peter Gast, ele foi morar com Nietzsche, passou 2 anos morando com ele, e nesse tempo onde ele morava com Nietzsche, ele editava os textos dele, inclusive. Hoje em dia, muita coisa que a gente tem salva do Nietzsche foi corrigida, entre aspas, por Peter Guest. E a gente não tem os textos originais de muita coisa que ele fez, porque as páginas originais são uma página escrita por Nietzsche, toda riscada com palavras trocadas e frases inteiras que ele riscava e falava: não, isso aqui não vai ser lançado. E era uma influência muito pesada. Por exemplo, esse artigo aqui fala até onde ia a influência, até onde Peter Guest mudou textos de Nietzsche. Ele diz: a partir de 1876, revi os manuscritos de Nietzsche antes de enviá-los à tipografia, e, por vezes, também interferiu na formação do texto final. Peter Guest teria corrigido os escritos do Nietzsche, mesmo após o colapso do filósofo e sem a sua autorização, o que é duramente criticado pelos estudiosos hoje. Então, ele estava ali num contexto onde ele tinha orgulho do país dele. Surgem dois caras de fora, Paul Ree e Peter Guest, e esses caras mudam completamente a forma dele de pensar, completamente em 2 anos. Ele vira um cara que está sofrendo porque o país dele é uma merda, é horrível e ele não quer mais fazer parte daquilo. Vai à loucura, e quando ele está na loucura, as obras que saem depois são editadas por esses dois caras e são todas obras contra a Alemanha, obras pró-semitas, e ele começa a brigar com Wagner, com vários caras que eram antissemitas, porque aí ele já é o defensor do povo escolhido. Peter Gast e Paul Ree, dois nomes que não são muito conhecidos, mas que você consegue algumas informações sobre eles. Pauli, ele nasceu na Basileia e tinha o nome de batismo de Paul Silverman. Pauli foi o nome que ele usou em Paris para alavancar a carreira. Peter Guest, ele nasceu chamando-se Jonah Koselitz. Jonah Koselitz, Paul Silverman. Você já sabe, né? O cara que ouve isso aqui há mais tempo, ele já sabe onde isso vai acabar. Continuando para terminar esse ponto, esses dois grandes influenciadores da obra de Nietzsche que fizeram ele perceber como o país dele era horrível e como ele deveria prestar todas as honras a Paris, que era a capital do futuro, eles não conseguiram impedir Nietzsche de enviar humano, demasiado humano, para Richard Wagner, que foi um dos grandes heróis de Nietzsche enquanto ele escrevia. Wagner, obviamente, odiou o livro. Falou que isso era um novo modo de pensar e que esse modo estava corrompido, e criticou, sem citar o nome dele, né, mas ele criticou em um artigo da época que esse livro mostrava um Nietzsche que não era mais o Nietzsche que ele tinha conhecido, já estava completamente mudado. Aí vem a pergunta que está por trás de todo o podcast do Menefrego, que é: quem poderia estar por trás disso? É difícil responder isso, né? Quem poderia estar por trás da grande mente de uma geração abandonando o próprio país e virando um cara que odeia o nacionalismo do nada? Quem estaria por trás disso, ouvinte? Felizmente a gente não tem que ir muito longe, porque nesse mesmo artigo onde ele critica o novo livro e o novo modo de pensar do Nietzsche, nesse artigo, Wagner atribui essas mudanças a os dois novos amigos de Nietzsche, porque, abre aspas, ambos são de ascendência judaica. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Me ne frego, fo quel che piace a me. Será que o bot do YouTube reconhece meia palavra? Vamos torcer para que não, né? Torcer para não ser um bot tão avançado ainda. Senão isso aqui vai ter 20 minutos no ar e vai cair mais uma vez. 7 meses sem gravar. Sinceramente, eu não tô acostumado. Tô ainda procurando palavra para falar. Meio estranho. Você perde o costume de fazer isso aqui. E esse e-mail, esse podcast seria leitura de e-mails. Eu comecei ele tendo isso em mente. Mas quando eu abri o e-mail, 50% pelo menos das mensagens são alguma variação de "você é o Beyzer de Viriato?", interrogação. Então, para não ter que responder 100 vezes a mesma coisa, eu vou filtrar mais tarde isso, colocar tipo o que é pergunta pro podcast, o que cabe na leitura de e-mails e o que a gente perguntando quando vai voltar, por que parou, se eu sou Beyzer de Viriato. Essas coisas, e aí não precisa fazer parte do programa e deixar ele com 8 horas de duração. Vamos, então, já que não será a leitura de e-mails, falar do que está acontecendo no país esse último ano. Eu fiquei muito longe de política porque estava ficando muito chato, sabe? Eu estava ficando muito chato. Eu estava num ponto, cara, que eu acordava e ligava na Globo News e ficava assistindo Globo News e discutindo com o cara da Globo News. Eu ficava falando: olha só esse cara aí usando a falácia do escocês. Ele acha que eu não percebo que ele usa a falácia do escocês. Discutindo sozinho, né, na minha cabeça. Completamente perdido, cara. Completamente louco. E tava virando uma pessoa chata. Sabe, com 23 anos de idade, parecia que eu tinha 80. Chegava em casa e assistia jornal e ficar: nossa, esse jornalista não é isento. Ele não está falando a verdade. Está atacando a presidência. Chato, chato, chato, chato. Então eu simplesmente parei e me afastei disso. Não sei o nome de nenhum ministro do Bolsonaro. Não, se alguém vier me perguntar: ah, você acha que tal ministro está fazendo um bom trabalho? Não sei. Não conheço nenhum deles. Não sei o que está acontecendo. Sei que tem brigas dentro do partido, essas coisas. Obviamente, né? Quem diria, as mulheres que se elegeram com o cara traíram ele. Meu Deus, quem esperava por isso? E tá uma briga por isso. O Dória abandonou o Bolsonaro, eu sei tudo isso, mas não vamos tratar aqui nesse podcast disso, não, porque é um assunto chato, para ser bem sincero. A política histórica é muito legal. Saber o que aconteceu na Itália do Mussolini ou na União Soviética, coisas que já passaram e a gente pode tirar conclusões. Ficar falando hoje em dia é só especulação, é só eu acho que será tal coisa, esse cara é bom, aí o cara vai lá e é um filho da puta, e não dá pra você ter muita confiança, não dá pra perder tempo com isso. Mas tem uma coisa específica que não deu pra ignorar, que é coronavírus. Especialmente quarentena e as pessoas ficarem em casa e toda essa discussão de quanto tempo temos que ficar em casa, o que está acontecendo. Tem um cara específico que todos os dias eu entro no Twitter dele para passar raiva. Virou um vício já. Não sei se você que está ouvindo tem esse costume de fazer coisas que vão te deixar bravo só pela sensação de estar bravo, sabe? Para ficar, como diria o Borghetti, desgraçado de sua cabeça. E querer sair derrubando tudo e você ficar puto e falar, cara, não acredito. E aí você se acalma um pouco e volta pra ficar mais bravo ainda. Esse cara se chama Atila Yamarino, o biólogo do Nerdcast, que virou o grande especialista em política do país. Por que esse cara me deixa bravo? Tem duas coisas que me fazem odiar cientista. Primeiro, essa pedância que os caras têm de falar, olha, eu leio mais PDFs do que você, então eu sei a verdade. O conhecimento empírico, o conhecimento que você tem de vivência, é o melhor tipo de conhecimento, porque ele é confiável. Se você chegar para alguém e falar, olha, você mora longe do seu trabalho, e o cara leva 2 horas para chegar no trabalho, ele pode contestar isso, ele pode provar dentro da cabeça dele em 1 segundo. Ele fala, peraí, eu moro longe, eu levo 2 horas, tá? Então beleza, eu moro longe. E pronto, é uma realidade, porque ele vive aquilo. Ele sabe na realidade como as coisas funcionam. Se você falar para um cientista uma coisa lógica, ele vai falar, não, porque o que é longe? Qual é a construção social que levou a gente a pensar a ideia de longe? E ele vai querer mostrar que ele sabe muita coisa, porque ele leu muito PDF, que ele é inteligente. Para fazer isso, ele para de ver uma coisa óbvia como óbvia e ele quer fazer parecer que é muito sério, que é muito importante. E essa visão de cientista de ficar, olha como eu sou inteligente, ó, paguem pau pra mim, eu sou muito bom, é uma coisa que me deixa desgraçado na minha cabeça. Outra coisa que não dá pra você deixar passar sem ficar puto. Quando alguém tem uma visão política ou qualquer outra coisa e deixa isso claro, você pode discordar da pessoa, porque a pessoa tá fazendo isso diretamente. Então o cara chega e fala assim, olha, eu não gosto desse cara aqui e eu defendo tal coisa. Você pode, ah, tá bom, cara, eu não concordo com você e discordo disso. Quando a pessoa tenta se manter alheia à situação, porque, ah, eu não entro nesse assunto aqui, eu sou uma pessoa muito evoluída para discutir questões mundanas como política. E o cara fica atacando um lado, mas sem mostrar que ele ataca aquele lado, você fica puto. É o caso do Atila de novo. Por exemplo, o Twitter dele fixado é 2020 tá se mostrando o ano para todo mundo conviver com as consequências das escolhas que fizeram. Só fico triste por quem não escolheu, mas tá no mesmo barco. Você entendeu, né? Você entendeu. Olha, gente, vocês escolheram eleger esses caras. Ai, como eu estou sofrendo aqui, eu que sou a elite intelectual, estou sofrendo porque vocês escolheram, fico triste, mas tá bom, né, 2020 é o ano pra isso. Cara, essas coisas me deixam muito puto, cara. Ah, eu tô até tentando me acalmar aqui. Enfim, eu entro no Twitter desse cara todo dia pra isso. Este senhor, ele vai no Roda Viva, que é um programa de muita audiência, e, embora ninguém assista Roda Viva ao vivo, ele vai pro YouTube e ele é muito comentado. É um programa da cultura que dá milhões de views no YouTube. E ele é convidado como um divulgador científico. Tem uma diferença bem clara entre cientista e divulgador científico. O divulgador científico é o cara que ele tem uma plateia, que ele fala bem, que ele se expressa bem, e ele apresenta o que o cientista descobre para esse público. Por exemplo, Neil deGrasse Tyson é um divulgador científico, ele é um cara que fala bem, ele vai lá no History Channel e fala sobre as descobertas espaciais e tal. Ele não está num laboratório analisando pedaço de rocha que veio de Marte, porque ele não trabalha com isso. O cientista é o cara que está em campo, está trabalhando diretamente nessas coisas. E aí depois que ele descobre, ele apresenta isso em algum artigo, em alguma revista científica, e o divulgador científico fala dessa descoberta para o mundo todo. Atila é um divulgador científico. Ele é um cara que estava até semana passada no Nerdcast discutindo o que fazer no caso de um apocalipse zumbi. E era isso. Trouxemos aqui o grande especialista Atila para falar de apocalipse zumbi. Ele chegava: e aí, nerds? Como vocês estão, nerds? Então, se o zumbi chegar, nerds, tem que usar o taco de beisebol, hein? Porque o cuidado com o taco de beisebol, ele pode espirrar sangue em você e você vira zumbi, hein, galera? Ah, vamos ficar acordado, nerds! Era esse cara. Ele é chamado pra ir no Roda Viva, que é um puta programa que tem uma puta audiência. Eu vou confessar uma coisa pra vocês agora, que eu me envergonho muito. Eu, sendo bem sincero, é a coisa que eu mais me envergonho na minha vida. Então não precisa me xingar. Eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu era completamente retardado. Mas em 2013, eu fui um dos líderes do Black Bloc no Brasil. Black Bloc é aquele grupo, quando tinha as manifestações de 2013 do Não É Pelos 20 Centavos, que ia todo mundo na rua com máscara preta, com roupa toda preta, quebrar as coisas. De novo, eu era adolescente, eu era muito burro. Eu sei, não precisa me xingar, cara, eu me arrependo muito de ter feito isso. Naquela época, o Black Bloc ele era baseado na ideia de ação direta, então a gente ia pra manifestação pra quebrar coisas e com esse quebrar coisas chamar a atenção da mídia e a mídia cobrir o assunto que estava em pauta na manifestação, porque teve esse furdunço, palavra bonita, né? Teve esse furdunço do Black Bloc. Se as pessoas vão lá e levantam faixa e falam: oh, nós queremos mais educação, ninguém liga, todo mundo passa e vai embora. Se as pessoas levantam faixa e quebram uma agência bancária, as pessoas vão pelo menos olhar o que está escrito naquela faixa. Era a nossa ideia na época. Completamente retardada, mas é como a gente acreditava. Nessa época, nós recebíamos muitas propostas de entrevista. Duas chamaram muita atenção. Uma, eu não lembro quem foi agora, mas a gente chegou muito perto de aceitar ela. Basicamente, o Black Bloc ele foi formado no Facebook, pra vocês verem como era amador o negócio. E eu era um dos administradores da página, que eu tinha outras páginas de teor esquerdista. Eu já fui comunista na minha adolescência, infelizmente. E me colocaram lá pra escrever os textos e tal. E duas pessoas entraram em contato procurando entrevista. Mais pessoas faziam isso, porque como a gente não tinha um porta-voz, alguém que você podia chegar diretamente pro cara e perguntar alguma coisa, só tinha a página do Facebook, mandavam muito inbox falando: olha, a gente quer falar com vocês, tal, oferecia dinheiro, essas coisas. A primeira delas era uma jornalista da Rede TV, uma baita MILF, diga-se de passagem, não lembro o nome dela, não sei como ela tá hoje, mas ela era reconhecida na época porque ela tinha pedido demissão ao vivo num programa que ela estava apresentando. Alguém aí deve lembrar, não lembro o nome dela, mas essa mulher a gente quase aceitou falar com ela porque ela era um símbolo pra gente. Nós falamos: porra, essa mulher vale a pena, ela brigou com o establishment, pediu demissão ao vivo e tal. E a segunda foi uma produtora do Roda Viva que entrou em contato e falou: olha, nós queremos entrevistar um de vocês e não pode ter máscara, tem que ser uma só pessoa e é o mais urgente possível, então se vocês puderem gravar essa semana, mandar um representante para gravar, melhor. Quase isso aconteceu. Se tivesse acontecido, cara, como era todo mundo adolescente e burro, teria sido um dos momentos mais engraçados da TV brasileira, porque ia ser um cara sentado com a camisa do Che Guevara, passando vergonha e tendo que responder coisas que ele não tem a menor ideia, porque a gente não sabia. Não aconteceu porque eu, naquela época, com 15 anos de idade, eu falei: não vamos fazer isso. A gente não tem capacidade de ir num programa de TV aberta, falar para o grande público, quando a gente não conhece o assunto, quando nós estamos aqui para divulgar o que acontece na manifestação. A manifestação é a favor da educação, a gente vai lá quebrar coisa, porque na nossa cabeça isso vai divulgar o que está sendo pedido na manifestação. Nós somos divulgadores do protesto, nós não somos o centro, nós não sabemos pelo que é o protesto, nós não sabemos como resolver nada. A gente só está aqui para fazer barulho, a gente só está aqui para chamar a atenção. Atila Marino é o Black Bloc da ciência. Toda essa volta para vocês entenderem que Atila Marino é o Black Bloc da ciência. Atila Marino é chamado para ir no Roda Viva. E aí ele pensa: cara, essa é minha chance. Eu vou lá, eu vou me consagrar, cara. Eu vou sair do Nerdcast onde eu tô comentando: ei, nerds, não usem taco de beisebol porque você pode virar zumbi nerds. E eu vou pra um programa de TV aberta falar de ciência. Essa é a minha chance, cara. Agora eu vou me consagrar. Ele vai pra lá e existe um estudo que fala sobre coronavírus e diz: 0,5% dos infectados são letais. Ou seja, de 100 pessoas que pegam corona, meia morre. De 200 pessoas que pegam corona, uma morre. Como um grande cientista, ele faz a conta ali e fala, não, deixa eu fazer aqui minha conta. Peraí, se de 200 pessoas que pegam, uma morre, o Brasil tem 200 milhões de pessoas? O cara chega na TV e manda, 1 milhão de brasileiros vão morrer pelo coronavírus. 1 milhão de brasileiros estão condenados, e se o governo não fizer nada, essas pessoas irão morrer, e nós temos que parar o país para impedir que a catástrofe aconteça. A partir daqui ele se coloca num ponto onde ele diz que está dando um cenário real, mas que ele espera que ele não aconteça. E se não acontecer, ele está certo, porque ele deu o cenário, ele avisou. Entendeu a cabeça dele como funciona? Imagina que eu sou um comentarista esportivo. Eu torço pro Cruzeiro, momento triste agora, né? Mas, enfim, vamos seguir o podcast apesar disso. Eu torço pro Cruzeiro. Eu chego na Rádio Itatiaia e falo o seguinte, eu fiz uma análise ali, o Cruzeiro tá na segunda divisão, o Cruzeiro tem um time muito fraco, Enderson Moreira não é um técnico muito confiante. O Cruzeiro vai tomar 59-0 no próximo jogo contra o Galo. E aí, todo mundo vira pra mim e fala, cara, calma aí, 59-0? Você tem certeza disso? Cara, eu sou um comentarista de futebol, essa é a minha profissão. Eu me formei na faculdade de comentarista de futebol. Me respeitem aqui, rapaz. 59-0, Galo. E o Cruzeiro vai acabar. Vai ser esse o resultado do jogo. A não ser, atenção, a não ser que o Enderson Moreira me ouça e mude o time, coloque ali um zagueiro um pouco mais recuado, cuida ali da defesa. Se isso acontecer, a situação pode ser diferente. Mas se não, 59-0. Chega o jogo no domingo, o Cruzeiro perde de 2-1. E aí eu chego lá na segunda-feira, ó, seguinte, você falou que ia ser 59-0, o Cruzeiro perdeu de 2-1. Aí eu, de novo, sem descer do meu trono, porque eu sou o grande entendedor, eu leio todos os PDFs do mundo, eu chego e falo, não, eu falei que se não cuidasse da defesa, tomaria 59-0. Eu dei o pior cenário, gente. Cuidou da defesa, tomou 2-1. Porque eu avisei. Porque eu tomei a frente e avisei aqui. Eu sou o cara. Eu não tô errado, não. Eu tô tão certo que eu mudei a realidade de tão certo que eu tô. Eu avisei antes. Ai, ai, ai, cara. Atlé Marino tem esse papel. O cara chega na TV e manda. 1 milhão de brasileiros vão morrer. Pra gente que conhece o cara como o gordinho do Nerdcast, isso é uma piada desde o começo. Porra, 1 milhão de pessoas, cara, no mundo inteiro não morreu isso. Na China, que é o epicentro onde começou o negócio, morreu 20 mil. 1 milhão vai morrer no Brasil. O cara tá louco. Ele tá louco. Não dá. Não fecha a conta. O cara tá completamente louco. Mas pro tio que tá em casa assistindo o Jornal Nacional e não sabe nada, ele tá preocupado, ele obviamente não quer morrer, ele olha aquilo e fala, meu Deus, um cientista, gente, um cientista falou que 1 milhão de pessoas vão morrer. Entende o caos que é gerado? Entende o problema que isso traz? O Brasil entra num estado de calamidade pública porque o cara tirou da cabeça dele que 1 milhão de brasileiros já estavam condenados. O número não é absoluto. O número ele trata aqui de pessoas infectadas, 0,5% morreram, outro número na época. Alguns lugares é maior, a Itália, por exemplo, era maior. Mas, enfim, geral no mundo era 0,5%. Pessoas infectadas. Geralmente, quando você chega no hospital e você está fora de um grupo de risco, você é jovem, você não tem problema de saúde grave, você não tem nenhuma doença que possa ser agravada pelo corona, você está gripado, você volta para casa. Assim, você não vai ser testado sequer. Minha mãe é enfermeira, atesta isso se for preciso. Você não vai ser nem testado, porque não tem testes o bastante, então você volta para casa. Quem é testado pelo corona são pessoas que já estão em situação perigosa. Então, o cara que já é velho, já tem um problema de saúde grave, esse vai fazer o teste. Dessas que fazem o teste já tendo problemas de saúde ou propensão a morrer, 0,5% morre. O número é muito menor do que 0,5% da população geral. É 0,5% das pessoas que fazem o teste e elas só fazem o teste porque elas já têm algum problema. Obviamente ele ignora isso, porque 1 milhão de brasileiros vão morrer e aí vira essa loucura que aconteceu nos últimos meses. Pra piorar, com o tempo as pessoas foram vendo que não funciona assim, porque ninguém morreu, tipo, basicamente ninguém morreu, tá todo mundo de boa. É, obviamente existem casos, existem 2 mil casos no Brasil, muito abaixo de 2 milhões, quer dizer, muito abaixo de 1 milhão, mas é uma doença, cara, as pessoas morrem por doenças e o corona tá matando tanto quanto outra doença mataria. Enfim, esse tempo todo ele jamais voltou atrás e falou, gente, eu errei, foi mal. Não, o tempo todo é, olha, vocês não perceberam, vocês não leram os PDFs que eu li. E 1 milhão de pessoas teriam morrido se não tivesse o isolamento social. Isolamento social que nunca aconteceu totalmente, né? Como aconteceu o isolamento social? Porque eu avisei o grande cientista, então só morreu 1000. Mas tome cuidado porque o meu número está certo, assim. As pessoas foram percebendo com o tempo, falando, cara, isso tá errado, você inventou esse número, isso não faz o menor sentido, você tá completamente louco. E quando foram no Twitter brigar com ele, porque ele tinha chutado o número e tava errado, e não assumia que tava errado, e causou tudo isso no país, o cara se defende com o seguinte tweet, prestem bastante atenção, isso aqui é outra coisa que me deixou muito puto. Primeiro, abre aspas para Atila e Amarillo. Saiu o primeiro estudo que vi projetando como e quando podemos sair do problema do Covid. Lerei com mais calma e comentarei mais as conclusões. Mas elas já são tensas. Projetam distanciamento e quarentena prolongada até 2022. Eu não vou falar o porquê quarentena até 2022, 2 anos de quarentena, é loucura, não precisa. Você que ouve isso aqui, você já faz parte da elite intelectual da internet brasileira. Nós, ouvintes do Menefrego, somos todos parte dessa elite. Então não precisa falar, né, cara? Se você prender as pessoas 6 meses em casa, você vai matar mais gente de depressão do que você mataria deixando todo mundo sair pra rua. Ainda mais com uma coisa que tem tão pouca letalidade como é o caso do corona. Ele tá defendendo que 2 anos, por 2 anos, você não saia de casa. Fique todo mundo trancado, as pessoas não trabalhem, as empresas têm um jeito de se manter sem ter renda, porque não vai entrar dinheiro em lugar nenhum, mas se mantém, dá um jeito, afinal, 2 anos, galera, tem que ficar, senão vai morrer 1 milhão, hein? Senão vai morrer 1 milhão, toma cuidado. Os comentários respondendo esse tweet dele, tem 2 tipos de pessoa, ou as pessoas estão a favor, que são geralmente mulher de 20 a 25 anos, que fica em casa fazendo tutorial de maquiagem o dia inteiro e ela tem certeza que ele está salvando o mundo. Ela fica, nossa, vocês não percebem que a gente vai matar todo mundo se você não ficar em casa? Eu estou em casa, gente. Olha como eu tenho a consciência. Eu estou em casa aqui protegendo a humanidade. E a pessoa sente bem porque o ego dela aumenta quando ela acha que ela está fazendo algo pela humanidade. Ou os caras que ficam o tempo todo, ah, porque se você não aceitar a ciência, não aceitar a realidade, o mundo vai entrar em colapso. Então, gente, temos que obedecer o Atila, sabe? O novo tipo de gado, que é o gado científico. O que o cientista fala, e esse cara nem cientista é, mas enfim, o que alguém ligado à ciência de alguma forma fala, ele aceita, e se você não aceita, você não é inteligente o bastante, você não leu todos os PDFs que ele leu. As pessoas que estavam dizendo, cara, é loucura ficar 2 anos em casa, pela questão econômica, pela questão de saúde mental, pela questão de saúde física, por qualquer questão, qualquer ponto que você olhe, 2 anos de quarentena é loucura por qualquer um. Ele responde dizendo, de novo abre aspas, ó, o grande filósofo barra biólogo de Resident Evil e vírus zumbi. E se você acha normal deixar uma galera morrer porque não tem cabimento o país parar por conta dessas pessoas, vários outros países felizmente discordam e vão continuar parando e abrindo. O mundo mudou. Ai, cara. Esse argumento de... Ele tem 2 coisas aqui que me deixam tiltado. Primeira, eu tô bravo lendo o tweet de um cara que... Puta, eu comecei o negócio falando como eu não ligo mais pra política, como agora eu tô uma pessoa mais calma, porque eu não discuto com o maluco da Globo News, eu tô discutindo com o cara do Nerdcast Zumbi. Enfim, primeira, é o apelo a moral, quando não existe questão moral aqui. O que tem é prático. Se você tranca as pessoas em casa por 2 anos, o mundo acaba. Não existe mais economia, não existe mais sociedade, não existe mais pessoas sãs. Se você tranca pessoas em casa por 2 anos, o mundo acaba. É óbvio, é muito óbvio isso, é muito óbvio. A questão é prática, você não pode fazer isso. Se a gente tivesse uma peste negra que você pega e morre, não tem saída, você pegou a peste negra, foda-se, você vai morrer. Ok, dá pra dizer, você fala, pô, a solução é ou fazer isso ou a morte pra todo mundo. Se você tem um vírus que mata 0,5% dos infectados testados em situação de risco, talvez é um pouco demais, né? Talvez trancar pessoas 2 anos em casa, porque se você tá em situação de risco, você tem 0,5% de chance de morrer. Talvez é um pouco demais. Mas aí o que ele faz, como ele não vai poder defender esse ponto que é absurdo, ele coloca uma questão moral. Se você acha normal deixar uma galera morrer porque não tem cabimento o país parar, entendeu? Se você tem uma razão real e prática pra contrapor o que eu falei, você é uma má pessoa. Então eu não discuto com você porque você é uma má pessoa. Porque eu vou falar com um cara que quer matar gente. É a mesma coisa, pra colocar aqui num outro contexto. Imagina essas feministas que ficam o tempo todo: olha, nós temos que ter mais leis que protejam a mulher, mais leis. E o homem, se ele for acusado, ele tem que ir pra prisão mesmo, sem nem ser julgado, porque milhões de mulheres morrem todos os dias aqui no Brasil. Uma mulher é morta a cada 11 segundos aqui no Brasil. E a gente vive uma calamidade, as mulheres estão morrendo. Aí você fala, olha, tudo bem, é um problema o fato de mulheres serem mortas ou espancadas em casa, sofrerem violência, como é um problema pessoas serem mortas ou sofrerem violência. Não é exclusivo das mulheres, tá bom? Isso é a humanidade é assim. As coisas sempre foram assim. Não dá pra gente impedir que pessoas briguem e que pessoas morram. Agora, você sacrificar o bem da maioria fazendo, por exemplo, que homens acusados de alguma agressão vão pra cadeia e tenho que provar que não fizeram o que eles estão sendo acusados de fazer, ao invés de quem acusou provar que fez, não pode acontecer. Isso é loucura. O Neymar, por exemplo, se o Neymar não fosse milionário, ele estaria preso. A vida dele tinha acabado. E se você fala isso, é uma questão lógica. A resposta da feminista geralmente vai ser: como você pode falar isso? Você não se preocupa com a morte das mulheres inocentes? Entendeu? Ela leva pra uma questão moral que não existe. Ignora o que você falou. É o que o cara fez aqui. Se você não aceita que as pessoas fiquem trancadas em casa por 2 anos, se você quer matar pessoas, calma, as pessoas vão morrer por uma doença, porque as pessoas morrem por doença, as pessoas morrem por gripe, morrem por qualquer coisa. Doenças matam pessoas. Você não pode parar o mundo por isso. Mas se você não aceita, aí vem o argumento final, que é o que me deixa muito... muito chutado, que é o seguinte: outros países vão continuar parando e abrindo, o mundo mudou. Isso é muito usado por Antifa, cara. Isso é muito usado no sentido de: olha, se você não aceita que as pessoas casem e transem com animais, outras pessoas vão aceitar, tá bom? A gente tá em 2020, em pleno 2020, você não vai aceitar? O mundo mudou. É o mesmo argumento, é a mesma base, entendeu? Se você não aceita, porque você não tem a moral elevada que nós temos, o mundo mudou e você não faz parte desse novo mundo. Sem contar que é mentira, né? Porque o mundo não parou, os países já estão se abrindo de novo, a Merkel já está abrindo o comércio na Alemanha, a Alemanha é o grande centro da Europa, então logo vai abrir para todo mundo, os Estados Unidos já está... Enfim, ele está errado nesse ponto. Ah, cara... Não dá, não dá. Eu fico com medo de atualizar o Twitter dele aqui, ter outra coisa e eu ter mais um ataque de fúria com este cara, meu amigo. Mas tem uma coisa boa, aproveitando aqui antes de mudar de assunto, que são os comentários dos tweets do Atila. Porque, como eu disse, tem a galera que concorda e tem a galera que não concorda. A galera que concorda com ele é quem precisa de uma validação e precisa falar que ele está do lado do bem, que ele ama a ciência. Então... sempre é um gordinho de máscara, com máscara no, na foto de perfil, com aquele emoticon de casa, sabe? Tipo, ah, eu estou ficando em casa, gente, eu estou salvando o mundo. Olha como eu salvo o mundo aqui. Ou pessoas que ganham dinheiro por você estar em casa. Por exemplo, a imprensa, ela sempre vai alarmar porque a imprensa ganha com você em casa. Se você está em casa assistindo o Globo o dia inteiro, a Globo está lucrando bilhões. Porque você está preocupado, fica em casa, dá audiência para eles, eles vendem... cota de comercial, E ganham muito. O cara que ele tá falando todo dia na TV sobre como temos que tomar cuidado e controlar a situação, caso do Atila, por exemplo, ele tá ganhando muito. Ele ganha seguidor no Instagram, ele ganha seguidor no YouTube, ele faz propaganda sobre o número de seguidores no Instagram e no YouTube que ele tem. Ele ficou rico. Tipo, ele ganha milhares de reais todos os dias porque as pessoas vão até ele procurar informação. Então ele precisa manter as pessoas nesse estado de fim do mundo. O mundo tá acabando. Se você quer saber como se proteger, volta aqui amanhã, hein? Amanhã eu vou dar uma dica. Volta aqui. Presta atenção, senão você vai morrer. Todo cuidado. Então é bom pra essas pessoas, pessoas que produzem conteúdo de internet, por exemplo, que você fique em casa. É o que eles querem. Eles vão lucrar com isso. O cara que faz stream de LOL, ele tá, nunca teve mais ganho do que isso. O cara de stream de LOL não é mau caráter como esse cara aqui. E aí, tem essas pessoas que querem que você fique em casa porque eles estão salvando o mundo e ignoram os problemas reais do mundo. Pessoas precisam comer, pessoas têm que trabalhar, porque a maioria das pessoas no Brasil vivem uma situação de subsistência, onde você trabalha para poder existir. As pessoas não têm uma poupança, não têm dinheiro guardado. Ninguém vai conseguir ficar 2 anos em casa, não dá. Então você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e comprar comida. É a forma como o brasileiro vive. Esse cara ignora isso completamente. E tem as pessoas que estão contra ele, que são, de novo, pessoas que estão na situação de subsistência. O cara que tem lá uma barraquinha que ele vende DVD virgem, ou vende DVD pirata, não faz. O cara que tem a barraca de pastel, o cara que vende coisa no sinal, esses caras, eles têm que trabalhar todos os dias, porque eles não têm como se manter. Então eles precisam que a quarentena acabe, eles não podem viver na situação alarmista, porque eles precisam trabalhar, esse é o brasileiro padrão. E a nossa galera, que geralmente são os caras com foto de anime, mandando shitpost pra ele. Nos comentários aqui eu separei 3 que são muito bons. Isso aqui são top 3 discussões nos comentários do Atila no Twitter. Primeiro, um cara chamado Miyamoto Zod, obviamente com foto de anime, isso aqui é maravilhoso, que ele tava respondendo as pessoas que estavam falando que o mundo vai acabar, temos que ficar em casa e tanana. Aí o cara manda pra ele, obviamente fragoso, gordinho, foto de máscara no perfil, óculos. Não tem um tweet na internet que não tenha um carinha com foto de anime falando merda. Isso é impressionante. Miyamoto Zod, Our Guy, certeza que esse cara é ouvinte, que ele respondeu: foto com pet. Porque o cara que falou isso pra ele, de foto de anime, tá com um cachorrinho assim no perfil. Ah, eu amo os animais, galera. Aí a Flor de Aruanda mandou um: foto com pet é melhor do que ser otaku virgem em céu. O xingamento padrão de mulher: você é virgem, você não come ninguém, então eu sou melhor do que você. Foto com pet é melhor do que ser otaku virgem em céu. E aí ele respondeu essa mulher falando: otaku em céu é melhor que... E a foto do perfil dela. Esse cara é muito bom, cara. Ele foi o Tyson no auge dele, porque ele podia ter ficado discutindo, falando: não, eu não sou otaku, eu não sou incel, você não... Ele só mandou um: é melhor ser otaku incel do que ser você. E aí todos os comentários embaixo são de gente defendendo ela, falando: nossa, como você fala isso, meu Deus, que absurdo. Ela é linda. Não, não é, não é linda. Ah, ela é linda, como você pode criticar essa garota que só está preocupada com a ciência. Meu Deus, que pessoa horrível. E ele não voltou, ele não foi lá pra se explicar. Ele só deu o Tyson no auge, ele só deu uma certeira, saiu e deixou o circo pegar fogo. Maravilhoso. Outro que é muito bom é a discussão entre o Thiago Tatu. Eu tô falando o nome das pessoas aqui porque tá no Twitter, né? Não tem problema nenhum. Thiago Tatu, Tatu de tatuagem, que é um puta descolado. Você vê a foto do cara, ele tá na praia sem camisa, com uma cerveja na mão. Tipo, certeza que esse cara é carioca. Thiago Tatu, ele tá discutindo com o Paulo Mota, que, adivinhe só, cria na sua cabeça a imagem: gordo, cabelo raspado de um lado e do outro uma franjinha lambida, piercing no septo e aquela barbinha rala. Criou essa imagem na cabeça? Esse cara é o Paulo Mota. Enquanto o outro é o Chad Supremo, foto na praia segurando uma Itaipava. Eles estavam discutindo porque o Paulo Mota falou: olha, as pessoas ficam aí dizendo que o corona não existe, não é um problema, porque ninguém na família deles morreu, mas quando o pai deles morrer, eles vão ver que a gente tem que tomar cuidado. De novo, você apela pro absurdo, fala: quando a sua família morrer, você vai ver que o problema é real. Aí o Thiago Tatu respondeu: o meu pai, né? O seu foi comprar cigarro e nunca mais voltou. KKKKKKKKKKK, seu gay. Atenção nesse seu gay, porque é o xingamento que faz o cara tiltar e que ele repete mil vezes só pra deixar o cara mais tiltado. Aí o Paulo Mota responde: ad hominem, pra variar. Ai meu Deus, cara, jovem é muito merda. O cara sabe o nome de duas falácias, ele tem que falar o tempo todo: ai, você usou uma falácia, isso é ad hominem, viu? Gente, ele usou ad hominem, atenção aqui, ó, ad hominem, vocês sabem o que é ad hominem? Eu sei, gente, ele usou aqui, ó. Ai, ai, ai. Aí o Thiago Tatu, nosso herói supremo, responde: mais um ad hominem pra você, vai se fuder, maconheiraça. Maravilhoso, cara. Vai se fuder, maconheiraça, toma mais um ad hominem aí. Paulo Mota, aqui, ele já ficou tiltadaço, e ele responde: gostei do superlativo sintético adotado, denuncia sua falta de alfabetização. O que ele quis dizer na prática? Não se fala maconheiraço, se fala maconheirão, você errou o aumentativo, então você é burro porque você errou o aumentativo. O cara, dá pra ver que ele tá com um paninho enxugando a testa assim, sabe, falando: ah, esse cara está, ele está falando coisas que eu não gosto na internet, gente, ai meu Deus. Então, ó a frase que ele usa pra falar isso, não é maconheiraço, é maconheirão, sou burro. Ó a frase que ele usa: gostei do superlativo sintético adotado, denuncia sua falta de alfabetização. Thiago Tatu, nosso herói, termina isso falando: kkkkk, pagando de inteligente, que coisa mais gay. Esse cara é muito bom, cara. Pagando de inteligente, que coisa mais gay. E aí o Paulo Mota segue com um monte de respostas. Ele começa falando: tô discutindo com um pombo. E aí ele explica por que chamar alguém de gay numa discussão é errado, porque você não deve falar isso e porque o cara não se comunica bem. Parabéns, cara. Esse cara tá certo. Discussão de internet é só pra tiltar jovem, cara. Você não faz mais nada. Você não se preocupa em ganhar argumento, em mandar PDF, em ficar: ai, leia aqui meu PDF que ele mostra o estudo aqui da Universal. Não, cara. Você vai lá e manda um: ô, seu gay. E o cara fica puto e manda 80 mensagens explicando por que você está errado. E você vai fazer outra coisa da sua vida enquanto ele tá lá tiltando. Isso aqui é o que a elite da internet faz, cara. Esse cara entendeu. Thiago Tatu, se você for ouvinte disso aqui, cara, parabéns. Por fim, esse aqui é muito, muito bom também. É o Ashira da Tristeza. Nem vou falar o nível de tecido adiposo que o cara tem, nem onde ele tem piercing, nem o nível de barba, porque você já pode imaginar, esses caras têm toda a mesma cara, parece um avatar que eles só vão se complementando e trocando a cor de cabelo e olho, porque o resto é tudo igual. Esse cara, ele mandou um puta texto explicando que o Átila era o maior cientista do Brasil. Ele começa o texto dele falando: professor Átila. Já dá um apelo ao cara, professor, hein? Professor Átila, não posso te proteger de todos esses haters, mas posso te mandar boas vibrações em um momento como esse. Começou bem, né? Aí ele manda, sem exagero, cara, deve ter pelo menos 50 mensagens. E ele termina dizendo: Átila, se você continuar jantando eles assim, não vai ter espaço para sobremesa. Ó a lacrada que ele deu, hein? Se você continuar jantando eles, não vai ter espaço para sobremesa, Átila, porque você é um professor e você é maravilhoso. Aí o Regis, o arroba dele é arroba Regis, também muito bom nome, cara, nome de homem, manda um: jantou a cabeça da minha pica. Ai, cara, isso é maravilhoso. Porque ele ignorou completamente as 50 mensagens que o cara mandou, pagando pau e falando: ai, como você é maravilhoso, ai, você está jantando. E eu vou lacrar, hein, gente. Se você continuar jantando, não vai ter espaço pra sobremesa, minha lacrada. Vocês gostaram? O cara só mandou um: jantou a cabeça da minha pica. Ponto final. E obviamente tem centenas de respostas de gente xingando ele, falando que ele é anti-ciência e que ele não percebe a realidade do país. Ai, cara. Vamos mudar de assunto, né? Já tá bom, já consegui tiltar o bastante. Eu vou fazer aqui uma previsão que muita gente vai me xingar e vai falar que eu tô maluco, mas essa previsão tá sendo feita dia 16 de abril, então se você ouvir no futuro, comenta aí que eu tava certo, por favor, cara. Se eu tiver errado, eu sei que vão me xingar, mas se eu tiver certo, só fala. Aí, cara, você tava certo, parabéns. Coronavírus vai ser conhecido na história como a maior histeria coletiva que já existiu. Tô dizendo que não vai morrer gente? Não, vai morrer gente. Morrem pessoas. Atenção, se você não sabia, morrem pessoas. No mundo as pessoas morrem, isso acontece. Vai continuar morrendo gente. Mas o número de mortos é tão ridiculamente baixo que os problemas que a gente vai ter na economia, e especialmente pequenas empresas, e microempresário nem conta mais, porque o cara já está fudido, mas pequenas empresas, de ele ter 8, 10 funcionários falindo, pessoas desempregadas, o impacto que a gente vai ter na indústria, especialmente em países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil, tudo isso vai ser tão grave que a gente vai levar muito tempo para se recuperar pós-corona. Vai ser muito pior do que a crise de 29, por exemplo. E, no fim, o número de mortos vai ser ridiculamente baixo, vai ser mais uma doença que vai virar uma doença comum, como foi o H1N1, que hoje você pega, vai no hospital, toma injeção e tá de boa, logo vai ser o mesmo caso pro corona. E, obviamente, a imprensa vai continuar falando: olha, gente, nós salvamos o mundo, nós passamos a informação. Nós aqui da imprensa ensinamos como passar álcool gel na mão, porque nós somos jornalistas, nós salvamos o mundo. O Atila vai virar o próximo Drauzio Varela, ele vai estar lá no Jornal Nacional e no Fantástico daqui a 40 anos, falando sobre as próximas pandemias que a gente tem que se proteger delas, porque ele já salvou a humanidade do coronavírus, ele vai continuar surfando nisso por muito tempo. TikTokers pelo mundo todo vão continuar tendo certeza que eles são heróis porque eles ficaram em casa, e o povo vai continuar se fodendo porque é o que sobra pra gente, né? E, puta, é triste que isso vá acontecer, mas infelizmente é o que vai acontecer, cara. Vamos torcer pra isso acabar logo. Academia abrir, não aguento mais treinar em casa, fazer calistenia horrível. E torcer pra isso acabar, cara. Vamos mudar de assunto que eu já tô muito bravo, vamos deixar mais calmo o podcast agora. Falar sobre quarentena, né? Já que a gente tem que ficar em casa porque o Atila decretou. O que você tá fazendo aí, cara? Tipo, como você tá passando um tempo? Me dá uma ajuda, me dá sugestões, porque meio que não tenho o que fazer. Na minha casa, o que eu precisava fazer? Eu tinha que arrumar os livros que eu tenho aqui. Eu comprei uma estante que cabia exatamente o número de livros que eu tinha. Não foi uma escolha muito inteligente. E quando eu comprei um acima do que eu tinha, eu não tinha onde guardar. Então eu fui meio colocando em cima do guarda-roupa, fazendo uma puta maloca. E hoje em dia deve ter pelo menos uns 100 que estão fora de lugar. Então eu vou ter que comprar uma outra para colocar do lado e fazer meio que um anexo e colocar eles nela e deixar mais organizado. Só que não tem nenhum lugar aberto, cara. Tipo, não acho um lugar que venda madeira, material de construção. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas o que eu tinha para fazer era isso, cara. Tipo, organizar os livros que tem aqui. E fora isso, não tem mais nada, cara. Pô, filme eu já assisti. Todos que eu poderia assistir. E essa mesma coisa que me deixa tiltado no Atila, me deixa tiltado em filme também hoje em dia demais. Esse negócio de ser profundo, too deep for you, olha como tenho a profundidade aqui no que eu falo. Filmes que são bons, cara, tipo aquele O Poço da Netflix, que muita gente tá recomendando. É um filme bem feito, porra, a ideia é boa, a atuação é legal, sabe? Tinha um potencial, cara. Mas assim, com 5 minutos de filme você fala: cara, eu entendi. Tá bom, você tá falando que existe uma pirâmide social e quem tá em cima não pensa em quem tá embaixo, e quem tá embaixo tem que comer os restos de quem tá em cima e as pessoas morrem por isso. Tipo, entendi. A ideia do filme, resumo rápido aqui pra quem não assistiu: o cara acorda em um poço que tem 300 andares e a comida é colocada no primeiro andar e vai descendo até o 300, e as pessoas que fazem a comida pensam que você só vai comer o que você precisa. Então, quem tá no número 1 vai pegar um prato de comida, vai comer, passar pra baixo, e o segundo vai comer um prato, e vai baixar. O que acontece na prática é que quem tá em cima come muito mais do que precisa, se lambuza, e vai descendo, e quando chega nos 50 só tem migalha, e quando chega nos 70 já não tem nada, e as pessoas vão morrendo de fome, tendo que praticar crimes, virar canibais e tal, porque elas não têm comida. E aí, depois de 30 dias, o seu lugar é mudado aleatoriamente. Então você tá no andar 45, você pode ir pro 200, ou você pode ir pro 3, você pode piorar ou melhorar de vida. E o filme mostra como a falta de humanidade de quem tá em cima tem reflexo em quem tá embaixo. Isso é obviamente uma alusão ao marxismo, a ideia de luta de classes e tal. O problema é que com 10 minutos de filme você já entendeu isso, e você fica: tá bom, cara, vamos lá, próxima coisa. E aí com 30 minutos tá na mesma tecla, e você fala: cara, tá bom, cara, eu entendi, eu não sou burro, eu entendi, próxima. Com 1h20 o filme acaba e continua no mesmo lugar. E aí você fala: porra, sério, cara? Não dá, cara. Sei lá, quando você fica mais velho, você percebe a beleza e a profundidade, a genialidade por trás de coisas como o primeiro Robocop. Porra, se assiste o primeiro Robocop, cara, não tem frase de efeito, não tem. Ai, olha aqui, vamos fazer uma crítica social e mostrar. Se tiver muito pequeno e é tiro, é porrada, explosão, robô maluco atirando na galera, fazendo joinha. Isso é bom, cara. Você assiste Exterminador do Futuro, ótimo filme. É bom, cara, porque não tem isso. Isso morreu. O cinema hoje em dia é muito. Ah, olha aqui, vamos passar a mensagem. Será que as pessoas vão entender a nossa mensagem aqui profunda? Chato, né, cara? Porra. Então, tipo, não tem filme. O filme antigo eu já vi todos que eu queria ver. É, filme novo, assisti O Poço, ruim. E vou parar por aí porque eu não quero continuar nesse caminho que não vai levar a nada. Outra opção é jogar videogame, mas enjoa muito fácil, cara. Terminei Borderlands 3. Horrível, horrível. Não. Cara, se você ganhar de graça Borderlands 3, não joga, porque é muito ruim. Sinceramente, o 2 é maravilhoso. O 3 é horrível, cara. Não recomendo para ninguém. E aí, acabou. Terminei Borderlands 3, joguei Persona, puta jogo de Weeaboo, mas é bom pra caralho, cara. Um japonês, é um RPG japonês que você tem a sua vida, que é um simulador social, e você tem dungeon, então ao mesmo tempo que você luta contra monstro, você sai com a sua namoradinha pra ir no shopping jogar fliperama. Legal, cara, é um jogo de otaku gordão, mas é legal, é divertido. Só que também acabou, não tem mais o que fazer, e hoje em dia eu acordo e fico no Twitter do Atila passando raiva, treino, calistenia, que não aguento mais treinar isso, e volto pro Twitter do Atila pra passar raiva. Acabou. Acabou o dia. Agora eu gravo o podcast, né? Agora tem uma coisa extra pra fazer. Uma coisa que o corona me atrapalhou muito também, cara, foi. Eu treino há muito tempo, eu treino há 8 anos. Mas eu sempre levei meio de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu não tomava suplemento porque não queria pesquisar como tomar cada um deles. Comia muito mal, comia linguiça toda a refeição. Almoço era arroz, feijão, linguiça, café da manhã, pão com linguiça, janta, linguiça, macarrão com linguiça. Só comia linguiça, porque eu gostava, achava bom. E, pô, não comia proteína, era uma merda, cara. Então, assim, tinha um físico legal, mas, assim, parecia que eu tava 9 meses na academia e não que eu tava há 8 anos. E aí, no final do ano passado, eu conheci um negócio chamado Gymcast, que é um podcast sobre academia maravilhoso, cara. Puta, é muito bom. Gymcast escreve Gymcast. Se você não conhece ainda, eu recomendo demais. E isso me deu uma motivação, cara. Eu falei, pô, é legal isso aqui, cara. É legal entender como funciona a dieta, essas coisas. E aí eu comecei o ano, eu tava com 132 quilos e BF, eu não me lembro de cabeça, cara, mas era tipo 16, 17%, sabe? Não era muito bom, não. E minha meta era terminar o ano com 125 e menos de 10% de BF. Não dá pra ficar muito abaixo disso, porque você começa a ficar mal e você precisa suplementar tomando esteroide. Eu não quero tomar, então não daria pra ter 120 quilos e sei lá, 6-7%. Mas ficando abaixo de 10 já estaria de boa, cara. E aí eu comecei o ano muito motivado, cara. Eu fazia dieta exatamente como tem que ser feita, comia todas as refeições do jeito certo, proteína 2 gramas quilo, tudo contado. Parei de comer açúcar, parei de comer linguiça, parei de comer qualquer coisa que tenha qualquer coisa que não seja boa para a saúde. Não comia mais, treinava 2 vezes por dia, ia de manhã fazer cardio, voltava, trabalhava, ia para faculdade, chegava à noite e treinava musculação. Pô, eu tava muito motivado, cara. Até março era tipo, porra, vai acontecer, vai acontecer. Em março eu tava com 126 quilos, então eu perdi uma boa quantidade de gordura. E medidas boas, cara. Eu tava com 48 de bíceps, que é tipo muito bom, melhor que eu já cheguei na vida. Motivado pra caralho, eu tava, porra, até novembro vai, cara. Até novembro eu vou conseguir isso aqui. Tomando suplemento, tomando tudo que existe na Growth, mas tava dando resultado, então beleza. E acabou, cara. Academia fechou. Não dá pra treinar mais, não dá nem pra fazer cardio direito. Eu tenho um peso em casa de 9 quilos. Então, porra, dá uma tristeza. Ainda tô fazendo dieta ainda, mas sabe, quando você faz sem motivação, você fica pensando, porra, quando vai abrir, cara? Quando vai abrir? A próxima previsão é abrir dia 22. Espero muito que abra, porque senão eu vou ficar muito triste se a academia não abrir dia 22, cara. Tem que ficar em casa medindo. Última vez que eu medi eu tava com 46, então caiu 2 centímetros do que eu tinha no começo. E eu nem fiz mais isso, cara. Eu nem vou ficar mais com fita métrica vendo medida, porque eu só vou piorar, ficar mais desmotivado. Então, tomara que abra, cara. Quando abrir, eu vou igual um maluco. Eu vou todo dia treinar. Antes eu ia 5 vezes por semana, agora eu vou 6 dias por semana. Correr 1 hora, se for preciso, pra recuperar o tempo perdido. Puta, ficar sem academia é muito ruim. É muito ruim. Se você não treina, cara, se você ouve isso aqui e é muito magro ou muito gordo, não tem um bom físico, eu recomendo muito que você mude isso, porque faz muito bem pra sua cabeça. É muito, muito importante. A outra meta que eu tinha no começo do ano... Antigamente, eu sempre tinha um negócio de começo do ano colocar objetivos que eu tinha que cumprir até o final do ano. Era um bagulho meio RPG, mas era pra eu saber se eu estava no caminho certo ou não. E sempre era ligado a filme e livro, porque são duas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, por exemplo, eu colocava, esse ano eu vou ler 100 livros. Aí eu ia lá no Goodreads e colocava 100 livros como meta, e ele fica te avisando mês a mês se você tá dentro dessa meta ou não. E eu colocava no IMDb, sei lá, tipo, 80 filmes que eu vou assistir. E chegava julho, cara, se eu não tivesse dentro da meta, se eu coloquei 100 e eu tava com 43... Eu ficava muito desesperado, eu falava, puta cara, eu tô 7 abaixo, eu tenho que terminar isso, meu Deus, não, como eu vou fazer pra resolver isso agora? Aí eu ficava acordado até 3 da manhã pra terminar de ler as coisas, porque eu precisava entrar, eu ficava meio maluco. E esse ano eu falei, cara, não vou me preocupar com isso, tipo, eu vou ler o que eu quiser, o que der vontade, reler um monte de coisa, o que eu citei no começo aí, o Mano, Demasiado Humano de Nietzsche. Eu falei, ah, vou ler porque eu achei esse livro ruim quando eu li, e eu vou ver se era ruim mesmo, e reli pra ver se era ruim, tipo, não, sem nenhuma motivação essa, sem nenhuma pressão. E as minhas motivações eram ter 120 quilos seco, que agora vai ser um pouco adiado, né? Mas vamos torcer para a academia reabrir e conseguir chegar lá. E vencer o torneio de Mortal Kombat que eu faço com meu amigo anualmente, porque eu sou muito bom em jogo de luta, modéstia à parte. Tem uma coisa que eu me orgulho, é ser bom em jogo de luta, porque eu jogo isso há muitos anos. E aí eu fui jogar com meu amigo que veio aqui em São Paulo ano passado. A gente se encontrou, foi um bagulho maravilhoso, cara, das melhores coisas que eu fiz na vida. A gente se encontrou numa sexta, alugou um Airbnb, ficou lá sexta, sábado e domingo. Domingo ele foi embora, sem sair pra se preocupar com mulher, sem ir pra balada, sem nada, cara, sem nada. A gente chegou, colocou o PS4 na TV e ficou jogando Mortal Kombat. Saía, tinha um lugar na esquina que vendia churrasquinho de gato, a gente ia lá comer churrasquinho de gato, café da manhã tomava na padaria lá perto, saía à noite pra ficar na rua conversando, voltava, jogava Mortal Kombat, via um filme maravilhoso, cara. Porra, foi uma sensação tipo de tá na escola, na quinta série, e sair com seu amigo depois da aula, sabe? A diferença é que depois da aula durou 3 dias, a gente era maior de idade, tinha dinheiro, então conseguia fazer mais coisas. E foi muito bom. E aí a gente fez um torneio de Mortal Kombat 10, e eu tava tão certo que eu ganharia, porque, porra, eu jogo isso aqui há muito tempo, que eu não treinei, não fiz nada. Falei, ah, na hora de um jeito, cara, eu pego lá o Alien, eu me viro. E eu perdi isso. Eu perdi de 10 a 7. Era o melhor de 10, eu perdi 10 a 7. O cara jogando de Scorpion, fazendo o mesmo combo, aquele filho da puta. E eu não conseguia defender. E ele apelou muito. É verdade que eu também joguei meio mal, mas ele apelou muito, não muda esse fato. Perdi. E aí eu falei, cara, eu vou me vingar disso. Eu vou ganhar, cara, não é possível. Não aceito perder no Mortal Kombat. Então esse ano eu iria pra Minas Gerais. Já deveria ter ido, né? Iria em março agora, se não fosse o corona atrapalhar tudo. E minha segunda motivação é vencer o torneio brasileiro Rio-São Paulo de Mortal Kombat, que é disputado por 2 pessoas, eu e esse amigo. E pelo visto, não vai ser por agora, né? Mas continuo treinando aqui, continuo motivado e me aguarde aí, cara. Daqui a pouco você vai perder o seu troféu. Uma outra coisa que eu precisei fazer, acho que esse aqui pode ser o último assunto, né? Daria pra ler uns e-mails, mas guardarei os e-mails pro próximo programa. Depois a gente fala por que o podcast acabou esse tempo. Mas uma outra coisa que eu precisei fazer nesses dias foi criar um Instagram, porque eu jogo futebol americano e o time onde eu jogo futebol americano, ele divulga o resultado das partidas, divulga melhor jogador, divulga essas coisas pelo Instagram. Então, a minha ideia era não ter uma rede social nunca mais, não tenho mais Facebook nem nada. Mas eu precisei fazer um Instagram porque quando eu terminar os jogos, eles postam lá os melhores lances e tal, tem que ter um perfil linkado. Tendo um Instagram, você começa a receber notificação de pessoas que têm posts muito comentados, pessoas que estão em alta, esse tipo de coisa. E a mesma coisa que eu faço com o Atila entrando lá pra ficar puto, eu às vezes faço com o Instagram também. Instagram não tanto, porque você não fica bravo, você só fica... Cara, por que, cara? Por que essa rede social virou isso aqui? Tipo, é um negócio tão falso, cara, tão óbvio. Ah, é estranho demais. Tem três tipos de pessoas ali, basicamente. Os caras que são our guys, que são a nossa gente. Alguns até já estão me seguindo lá. E o cara que é our guy, você vê pelo seguinte. A foto dele vai ser preto e branco. E ele vai ter no máximo dois posts. No máximo. Limite dois posts. Tem isso. Ou tem foto de garotinha de anime. O cara é ouvinte. Tem pessoas bonitas que elas acham que elas são muito interessantes, mas elas só são bonitas. Tipo, se você é um cara bonito, ou especialmente uma mulher bonita, as pessoas vão te seguir porque você é bonito. Você não precisa ficar fingindo que você tem uma puta personalidade, você faz coisas relevantes. E essas pessoas meio que não entenderam isso ainda, cara. Então, sei lá, tem um cara que ele posta stories dele passeando com o cachorro dele sem camisa, e é um puta shed, né? O cara alto, queixo quadrado, sem camisa, bonito. E ele fica: aí galera, eu estou aqui passeando com o meu cachorro aqui, ó, curtindo. Mas atenção, se você passear com o seu cachorro, sempre use a sacolinha aqui pra pegar os dejetos do seu cachorro, hein? Cara, tipo, ninguém tá interessado nisso. Você podia fazer um... Você podia tirar uma foto parado, sem camisa, todo dia, que eu tava de boa. Mulher é pior ainda, cara. Porque mulher... Ou elas vão pro caminho do hashtag humor feminino, que é dublagem e qualquer piadinha horrível, sem nenhum sentido, que envolva homem e como elas são fodas. Ou elas vão pro caminho da crítica social foda. Então, ou é post de: ai gente, olha aqui, eu estou aqui no restaurante de luxo, e atenção gente, não tem nenhuma pessoa negra no restaurante de luxo aqui, ó. É um absurdo. E aí todo mundo comenta: nossa, parabéns, hein, você mostrou a verdade aí, ó, para, nossa, essa pessoa é especial. Não é, é só bonita. Tipo, ela acha na cabeça dela que ela tá fazendo uma puta... É, um puta bem pra humanidade, mas não tá, você é só bonita, calma. Ou é hashtag humor feminino, isso é pior ainda. Atenção, eu vou mostrar pra vocês, tem uma mulher específica, cara, não vou falar o nome dela aqui porque pode dar problema, mas ela faz, o conteúdo dessa mulher é pegar um alto-falante pra gritar as coisas, alto-falante não, um megafone pra ficar alta a voz dela, pô, tô ficando rouco do nada, enfim, pra ficar alta a voz dela. E aí ela fala alguma coisa relacionada a: ah, se você é mulher e você ficou com um ex, você foi trouxa. Ah, ah, ah. Cara, tipo, é isso, é isso. E aí, os comentários, gente, é gente morrendo de rir, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Obviamente são mulheres também. Nossa, isso é muito bom. Ai, amiga, olha aqui, amiga, isso é muito você. Atenção, eu vou colocar aqui no fone. Eu vou dar play no celular e colocar no fone. Espero que dê pra ouvir. Atenção, isso aqui é o auge do hashtag humor feminino. Esse é o mais alto que chega. Tipo, essa mulher, ela tá no topo da cadeia alimentar do hashtag humor feminino. Imagine o que tá embaixo. Atenção, atenção, ouvintes. É oficial. Números que mais cresceram no Brasil foi de pessoas que se humilharam mandando mensagens para a ex na noite de ontem. E o Lele responde e adverte: se alcoolizar e ouvir Marília Mendonça, faz você mandar uma mensagem pra uma pessoa que você nem tá afim. Essa musiquinha do fim é porque a piada é... Por alguma razão, acham isso engraçado, não sei de onde vem. Mas se você fala uma frase de efeito e você rebola por 3 segundos, isso torna engraçado, aparentemente. Então ela diz... O Lele responde e adverte: se você ouvir Marília Mendonça alcoolizado, você vai mandar mensagem pra pessoas que você não tá afim. E aí ela rebola por 3 segundos. Acabou. E tem milhares de comentários. Meu Deus, isso é muito engraçado, amiga. Olha isso aqui, essa mulher é muito boa, ela é muito engraçada. Nossa, é muito a gente. Cara, ou a gente tem algum problema na nossa cabeça que a gente não nasceu com um senso de humor comum... E a gente acha engraçado o Regis no Twitter falando... Caralho, é muito difícil. É muito difícil lembrar disso e não dar risada. Enfim, e a gente acha engraçado o Regis no Twitter falando que distanciamento social é meu peru. Isso que é bom pra gente, porque é maravilhoso. Ou talvez o humor feminino não tenha graça nenhuma, cara. Porra, tem uns caras que fazem stand-up que também são sem graça, sei lá, tipo... Esses caras conhecidos, se você vê o stand-up dele, você vê, sei lá, o Marco Luque, não é uma coisa que é engraçada pra mim, mas você vê a graça ali, você vê, pô, tem alguma coisa aqui, tipo... Aquele cara que faz piada sobre como é as pessoas na periferia e tal, Thiago Ventura é o nome dele. Eu não acho engraçado, mas, cara, você vê que tem a piada, tem a construção, tem a punchline, tem o porquê você ri. O cara que tá vendo aquilo, ele fala, pô, isso aqui foi, essa foi a piada. Pode não ter graça, mas tem a piada. Dá pra entender como as pessoas riem. Isso aqui não, cara. Isso não tem. Tipo, é só... O Lelê responde e diverte. Ouvir Marília Mendonça alcoolizado faz você mandar mensagem pra pessoas que você não quer mandar mensagem. Rebola 3 segundos. Acabou. Não dá, né, cara? Não dá. Não dá. Instagram não dá, cara. Vou continuar lá porque... Sou obrigado enquanto eu estiver jogando, mas assim que eu me aposentar ou sair do time que eu tô jogando, acabou. Terei zero redes sociais pra sempre. Vou. Como é que aqueles caras Red Pill falam, cara? Tem um termo pra quando você. Acho que é Ghost Mode, não lembro. É alguma coisa que, tipo, você fica escondido. É o que eu farei porque eu não aguento mais isso aqui, cara. Acabou, né? Acho que é isso. Eu. Pra ser sincero, eu não sei se isso aqui vai ser postado ainda. Eu gravei só pra saber como me sairia, se eu conseguiria falar. É, bem ou não. E foi legal até, não vou editar nada não. Tive alguns erros aqui, eu vou deixar. Se foi postado, se você tá ouvindo isso aqui, é porque eu resolvi colocar no ar pra ter um retorno. Mas fiquei feliz com o resultado. Espero que você também esteja feliz com a volta do Menefrego. Ah, última coisa, eu tinha esquecido porque o programa saiu do ar. Eu vou falar isso aqui do jeito mais pisando em ovos possível pra não dar muito problema. E vai ser a última vez que eu falo disso aqui, cara. Eu não vou entrar no assunto mais profundamente, não. E peço que vocês também não façam isso, porque só vai piorar. Mas, resumindo, sem citar nomes nem nada. Durante o processo de gravar podcasts, você conhece pessoas novas e elas vão te indicando outras pessoas e você acaba criando uma rede ali de contatos de pessoas ligadas ao meio NS. Uma das pessoas que eu conheci por meio disso... Foi uma mulher que ela, teoricamente, sabia tudo sobre futebol, tinha morado fora, tinha uma profissão boa e estava bem de vida e tal, e estava procurando alguém para casar, estava perfeita a vida dela. Tava só, ah, se surgir alguém aí, se não, vou ficar sozinha, assim. Sabe, parecia uma boa pessoa, cara, uma pessoa normal, que não chamava muita atenção em nada, pessoa de boa. Essa pessoa, inclusive, ela participou aqui do podcast. E contou todas as histórias de como ela viajou pela Europa, e como ela falava várias línguas, e como ela conheceu diversas realidades, e parecia uma pessoa interessante, sabe? Então eu falei, cara, essa pessoa é legal, e ela começou a fazer parte dos grupos do Menefrego, no Telegram que existia na época, no Discord, e pelos grupos do Menefrego ela conheceu um amigo meu, um amigo mesmo, sabe? Um irmão, esse cara que eu falei que veio pra São Paulo pra gente ficar 3 dias no Airbnb jogando Mortal Kombat. Esse cara é muito gente boa, e aí... Foram se conhecendo, esse meu amigo também tinha essa mesma visão de mundo, de não se relacionar com ninguém, mas eu insisti demais, isso aqui foi um erro que eu fiz, já pedi desculpa pra ele 1 bilhão de vezes, eu falei, não, cara, essa aqui vale a pena, porra, vai lá, é, pessoa legal, pessoa com cultura aqui, muito parecida com você, vai lá, cara, porra, eu insisti muito, porque eu achava que eu tava fazendo bem pra ele, que eu tava apresentando uma pessoa interessante. Eles começaram a namorar. Como eles eram de estados diferentes, não oficialmente, né? Mas enfim, já tava meio que tudo combinado. Aí ela falou, olha, eu vou pra sua casa e vou passar um final de semana aí, tá bom? Eu vou na quarta-feira, fico até domingo, volto aqui pra minha casa, continuo minha vida, só pra gente se conhecer, ver como é. Ela foi pra casa dele e passou 2 meses lá. Esse um final de semana se estendeu por 2 meses. Percebemos que tinha alguma coisa diferente, porque pô, a pessoa... Na teoria, ela tem uma empresa que ela tem que cuidar, ela tem uma loja e tal. E ela tá 2 meses fora e não tá nem se importando, sei lá, isso não, a conta não batia. Mas era só isso, tipo, sei lá, tem alguma coisa estranha, o que será? Resumindo a história, eu não vou dar detalhes aqui porque eu não posso, não é por não querer que eu não posso. Resumindo a história, a gente descobriu que basicamente tudo que envolvia essa pessoa era mentira. A idade era mentira, ela falava que tinha uma certa idade, ela era muito mais velha. Ela falava que falava várias línguas, não falava nem inglês. Dizia que tinha trabalhado num negócio que proporcionava ela viajar o mundo todo e tinha conhecido vários lugares. Não tinha viajado, nunca saiu do Rio de Janeiro, que é o estado dela, e não conhecia nada, sabe? Era uma pessoa sequer tinha terminado a escola, ela terminou o ensino fundamental, se eu não me engano, porque um cara que era o namorado dela na época pagou pra ela fazer supletivo. Era assim, ela tinha inventado tudo, ela tinha mentido basicamente toda a história de quem era ela e tal. E descobrindo isso, meu amigo terminou com ela, falou, não dá pra gente continuar. A história, ela vai muito além disso, cara. Tem muito mais coisa, tem mais pessoas envolvidas, mais pessoas foram prejudicadas por isso. Vai muito além, mas eu tô só dando um resumo pra entender por que o podcast acabou. Meu amigo terminou com ela, falou, não dá pra gente continuar. Ela voltou pra casa dela e, na verdade, ela não morava onde ela dizia que ela morava. Morava em um outro estado. E nesse estado ela era bancada por um cara que é o perfil perfeito da Blue Pill, sabe? É um cara que ele bancava essa mulher na casa dele há anos porque ele gostava dela e tinha esperança que um dia ele conseguiria alguma coisa. E dizia pra ele mesmo que não, ele só tava fazendo isso porque ele era uma boa pessoa e ela precisava de ajuda porque era uma mentirosa compulsiva, então ele tava ajudando ela e que não tinha nenhum interesse escuso, mas assim, amigos dele que a gente conheceu depois falaram, não cara, ele é apaixonado por ela. A gente já tentou alertar, falar que não vale a pena, mas ele continua fazendo isso. Então esse cara, ele trabalhava pra bancar essa mulher, deixava ela na casa dele. Ela ficava lá, usava as coisas dele, o dinheiro que ela tinha vinha todo dele, que ela dizia que era trabalho, que ela mesma trabalhava, não era, esse cara dava uma mesada pra ela. E ela ia conhecendo caras pela internet e tentando fazer o mesmo com esses caras. Então ela conhecia o cara e falava, ah, eu vou aí te conhecer, tá bom, passar um final de semana na sua casa. Ia pra lá e passava meses e tentava a qualquer custo casar, engravidar e tal. Esse meu amigo, inclusive, enquanto ela tava lá, ela insistia que eles deviam ter filho rápido, o mais rápido possível, e queria engravidar, mudar com ele pra outro estado. Esse cara, ele tinha uma vida já organizada, sabe? Ele é jovem, 23 anos, mas ele já tinha uma vida boa, uma boa renda, e o que ele planejava era juntar dinheiro, já tava fazendo isso, inclusive, tinha um trabalho bom, tava juntando dinheiro, pra poder abrir a própria empresa dele, que já tava tudo montado, assim, o cara já tava com a vida nos conformes. Ela queria que ele largasse o trabalho, largasse tudo que ele tinha lá, mudasse com ela pra Curitiba. Em Curitiba eles iam começar a nova vida juntos, iam alugar uma casa e começar tudo, viver juntos em Curitiba. Era uma loucura completa. Felizmente esse cara não fez isso. Se ele fizesse, ele tava completamente fudido, cara. Ele não fez. Ele falou, não, melhor não. Aí depois descobriu que ela tinha inventado tudo, acabou terminando, beleza. Mas esse cara que bancava ela em outro estado, recebeu ela de braços abertos e falou, nossa, você passou 2 meses fora, mas tudo bem, você é uma pessoa que precisa de ajuda, não fica triste não, tá bom, tô aqui por você. E ele veio falar com a gente, de começo, num tom de, não, eu quero saber o que aconteceu, tá bom, eu quero só que vocês me expliquem o que aconteceu, porque eu tô aqui, entre aspas, ajudando ela. Pra ele era um relacionamento, pra ela não, na esperança de que um dia daria alguma coisa. E ela sumiu e ficou esse tempo todo fora, eu não sabia o que tinha acontecido. Ela me pedia dinheiro, eu mandava, mas ela não voltava pra casa. Eu quero saber o que aconteceu, por quê, onde ela tava. Aí a gente falou, cara, é o seguinte, a gente conheceu ela em tal circunstância, falamos sobre o grupo, falei que eu tinha um podcast, como eu tive contato com ela pela primeira vez. Ela começou a namorar esse meu amigo, a gente achava que ela era uma pessoa completamente diferente pelo que ela dizia pra gente. Quando ela foi pra lá, percebemos que não, pela convivência. E com o tempo descobrimos a verdade, descobrimos que ela tinha mentido literalmente tudo sobre a vida dela. Até o nome era um nome falso que ela usava, descobrimos tudo isso. Descobrimos carreira, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia. Ela falava que ela tinha trabalhado como aeromoça internacional, então ela tinha um apartamento em cada lugar do mundo. Ela tinha um apartamento em Nova York que ela usava quando ela viajava pra lá. Um apartamento na Espanha, um apartamento em cada lugar do Brasil, porque ela viajava muito. Essa mulher teve uma profissão na vida dela com 34 anos e essa profissão foi atendente de telemarketing por 6 meses. Todo o resto do tempo ela estava parasitando alguém. Pra vocês terem ideia do nível. Mas contamos pro cara, falamos, é isso aí, a gente sabe que você gosta dela, que na sua cabeça tem um relacionamento, pra ela não tem. E ela tava na casa desse meu amigo, cara. Tipo, foi mal, mas você foi cucado. Tipo, a gente falou diretamente pra ele. Eu sinto muito, mas enfim, você tá sabendo, espero que você faça a melhor coisa agora. Esse cara, acredite ou não, se virou contra a gente. Porque, segundo ele, ela precisa de ajuda ela é uma pessoa que sofre muito porque ela não conseguiu as coisas na vida dela, então ela cria essas realidades e cria essas mentiras para tentar se justificar, mas ela só precisa de ajuda, ela é uma pessoa boa que está sofrendo, e vocês são os culpados por ela estar assim agora, vocês fizeram ela fazer tudo o que fez, porque vocês são propagadores de ódio. É literalmente isso que o cara inventou. O que aconteceu na prática? O podcast, ele baixou tudo que tinha, ouviu, separou trechos específicos que poderiam dar algum problema, enviou isso para delegacias aleatórias, que na esperança de que alguma delas ia ouvir o que ele estava mandando e ia entrar com algum tipo de processo. Ele tentou fazer esse meu amigo, ele tem tatuagens NS, mas são coisas simples, sabe? Tipo, ele tem um símbolo otanista, símbolo da, tem uma cruz de ferro no braço, mas assim, ele fez porque ele gosta de ideologia. Ele tentou fazer parecer com que esse meu amigo fosse um ex-membro de gangue e ele tivesse essas tatuagens porque ele tava numa gangue skinhead, e aí ele fez denúncias no estado desse meu amigo. Ele morava em outro estado, né? Que é o estado onde ele bancava a mulher. Ele fez denúncias no estado do meu amigo pra polícia, dizendo que esse cara era um ex-membro de gangue, pra tentar prender ele. E pra mim, o que sobrou mais foi o fato de o podcast ser um grupo de ódio, e ele defendia que a gente, esses grupos do Discord, por exemplo, que era só a galera conversando sobre política, sobre coisa que aconteceu pelo mundo, um grupo comum de conversa. Isso era um grupo de ódio. Eu era o líder desse grupo de ódio que estava fazendo pessoas inocentes, como a namoradinha dele, que estava dois meses na casa do meu amigo, sofrerem. E pra mim, na prática, isso teve muito impacto em todas as áreas possíveis, tanto profissionalmente, porque chegou no meu trabalho, quanto pessoalmente, relacionamento, relação com a família, porque do nada eu virei uma pessoa que era líder de um grupo de ódio, tinha que explicar pra todo mundo, não sou, eu tenho um podcast, explicar o que é um podcast, imagina explicar pra sua avó o que é um podcast e por que você fala o tipo de coisa que você fala num podcast pra pessoas ouvirem você, enquanto ela tem certeza que você é o líder de um grupo de ódio porque alguém falou isso pra ela na internet. E o podcast, ele deixou de ser uma coisa que me fazia bem e passou a ser uma coisa que me trouxe problemas, entendeu? Então eu tirei ele do ar de início porque eu não queria ter que responder judicialmente por isso. Eu pensei, ok, isso pode dar problema. Por exemplo, o que aconteceu com a Veja de falar que grupos de ódio contra a mulher crescem na internet, pegando lá uma frase do Platinho, que é um cara que não é misógino, pegando aquela frase e colocando como uma frase misógina e acabar com a vida do cara, qualquer lugar que ele for, ele vai ser lembrado como o cara machista da Veja. Comigo seria mil vezes pior, cara. Porque, tipo, o conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo que pode ser considerado crime no Brasil. O Platinho não, ele tá de boa. É só mal visto, mas o Menefrego não. O podcast que defende o INS, que é muito mal visto no Brasil. Então poderia ser preso por conta disso. Eu tirei do ar de início por isso. Porque não queria ter que responder por isso. E se fosse chamado, eu ia falar, não, eu tinha um projeto, ele tá fora do ar agora porque eu não sei a situação legal, se pode continuar ou não, mas enfim. Se eu fosse julgado por ter um grupo de ódio, eu não responderia por estar passando a mensagem, sabe? Seria uma coisa já do passado, não contínua. E com o passar do tempo ele não voltou porque me trouxe tanto problema que eu pensei, cara, não vale a pena, não vale a pena continuar. Apesar de ser muito bom, apesar de eu gostar do feedback, da interação com vocês, de ter muita gente que conheceu o revisionismo histórico ou NS pelo Menefrego, uma coisa que eu não imaginava, sinceramente. Eu comecei isso aqui pensando que teria 20, 30 ouvintes que seriam as pessoas que já tinham conhecimento disso e iam continuar ouvindo. E não, cara, muita gente nova chegou por conta disso e muitos canais surgiram por conta do trabalho aqui do Menefrego. E eu, cara, será que vale a pena? Será que vale voltar? E resolvi voltar. Vamos ver o que vem por aí. Quero agradecer muito aqui a duas pessoas que foram essenciais nesse processo. Primeiro, o Hernani Carreira, do Sociedade Primitiva. Esse cara não desistiu de mim, cara. Tipo, eu não gravava mais, eu não tava procurando informações sobre política, eu não tinha mais o que oferecer nesse espectro. E o cara toda vez vinha perguntar se estava tudo bem, como as coisas andavam, se eu queria participar. Ele fazia projetos, tipo, ah, vamos falar de tal assunto, e lembrava de mim, me chamava. Foi muito bom, cara, isso foi muito bom pra mostrar que dava pra continuar. Então, muito obrigado, cara, tenho uma dívida eterna com você. O Sociedade Primitiva foi a razão desse podcast começar há mais de um ano atrás, e é a razão dele continuar agora, dele ter voltado. Hernani é um cara maravilhoso. E o outro é um cara anônimo, eu não sei o nome dele nem nada, mas ele se chama Anão da Silva 2, é o username dele no YouTube. Esse cara, ele simplesmente upou no YouTube e no BitChute todos os podcasts. Tem coisas ali, cara, que eu não sabia que existia. Tipo, eu não tenho mais. Por exemplo, o episódio sobre depressão, que eu gravei com um amigo meu também, pessoalmente. Eu não tenho aquele episódio mais. Eu acabei perdendo ele, tive um problema no HD, perdi ele. O cara achou não só o episódio completo, não sei como, mas ele achou também a imagem que eu usei pra fazer o negócio. Ele tinha isso de tudo, cara. Tipo, o episódio do Che Guevara, eu lembro que eu peguei uma imagem maior, cortei ela, fiz umas edições pra ficar a imagem que eu queria. O cara achou a imagem real e postou no canal dele com a imagem real. Tipo, ele fez um mirror, ele fez um espelho perfeito do conteúdo original do Menefrego. E esse cara, muito obrigado, cara, por ter ouvintes como vocês, ter pessoas que, depois do fim do podcast, continuaram distribuindo isso aqui. Isso é maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado. É, não sei o seu nome nem nada, mas, cara, você é foda. E muita coisa, inclusive, que eu ouço hoje em dia, que eu tinha perdido, é graças a esse cara aí. Então é isso, meu Nefrego tá de volta. Esse episódio foi mais curto, só pra falar sobre as coisas que estão acontecendo. Como eu disse, era pra ser um teste, era pra saber se ainda dá pra fazer. E aparentemente sim, tô bem feliz com o resultado aqui. Ainda vou ouvir de novo, editar, arrumar essas coisas. Eu tenho que colocar no ar de novo o servidor. Mas o servidor pra você baixar podcasts, ele é pago e só pode pagar por boleto. Então eu tenho que, tipo, pagar o boleto, esperar 3 dias pra ele ser debitado. E quando ele é debitado, aí o servidor entra no ar. Eu vou fazer isso hoje. Eu não sei se ele vai ficar disponível até sábado. Quando você ouvir isso aqui, provavelmente pelo YouTube, pode procurar no seu aplicativo de podcast favorito. Eu uso o Podcast Addict, escreve ADDICT, mas você pode Pocket Cast, qualquer outro que você use. Não tem no Spotify, obviamente o Spotify não aceitaria esse conteúdo lá, mas tem nos aplicativos de podcast, de agregadores, todos eles. Procura lá Menefrego. Se você não encontrar, é porque o boleto não foi debitado ainda. Mas semana que vem, com certeza, já vai acontecer. E os próximos episódios estarão lá. É muito importante que você se inscreva nesses agregadores, porque YouTube vai cair, cara. Tipo, é uma coisa provisória. Uma hora vai cair. E quando cair, a gente continua lá, faz um canal secundário, mas lá é o ponto principal. Então, por favor, mesmo que você ouça por aqui, se inscreva no feed do Menefrego. E continua acompanhando. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. O próximo episódio a gente volta com a programação normal. Isso aqui foi mais uma coisa mais descontraída, falando normalmente. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, é muito fácil saber quem foi essa pessoa que eu citei, que fez o canal parar. E ela já seguiu com a vida. Hoje em dia, última coisa que eu falo, só pra vocês entenderem o nível de loucura, ela participou de um programa NS falando o tempo todo como a Europa era horrível porque o povo escolhido fez isso, porque o povo escolhido acabou com a Europa. No fim, ela nunca tinha ido pra Europa na vida, nunca tinha nem saído do Brasil. E ela namora um cara hoje em dia, que é o novo cara que tá tomando golpe, que ele é membro do povo escolhido. Ele é um J3 pontos. Ou seja, alguém que não tem nenhuma lógica por trás dos pensamentos mais básicos, cara. Eu tô até feliz com isso, sinceramente, porque alguém vai se ferrar, alguém vai cair nesses golpes e dos males o menor, né, cara? Que seja esse cara aí, porque vai pagar um pouco pelos pecados dele. Então é isso, por favor, não vão atrás dessa pessoa, não vão ficar mandando mensagem no Instagram, cobrando. Por favor mesmo, cara, não. Se você gosta do Menefrego e fala, ah, eu vou fazer isso aqui pra me vingar. Não, cara, não. Relaxa, tá resolvido, tá no passado. Vamos seguir a partir daqui. Esquece essa pessoa, esquece o Beta que banca ela lá. Provavelmente quando ela acabar com esse novo namorado dela, povo escolhido, vai voltar pra casa do cara e ele vai continuar bancando na esperança de uma migalha de atenção um dia que ela vai começar a gostar dele. E não se preocupem com esses dois, porque é uma coisa do passado já. Vamos pensar o Menefrego a partir de agora. É isso, Menefrego Podcast. Semana que vem a gente está de volta. Enviem e-mails para menefregopodcast@gmail.com que não sejam você obesa de viriato interrogação, e eles serão lidos no próximo programa. Calma aí, não vai embora não. Não vai embora ainda não. Pera aí. Tem uma coisa extremamente importante que ia ficar de fora, Mas não dá, não tem como ignorar isso aqui não. Como eu disse durante o podcast, você acabou de ouvir, eu não acompanho mais política como antes, não fico mais profundamente procurando coisas, mas ainda acompanho o básico, sabe? Ver as notícias, saber o que está acontecendo, saber se alguém foi demitido, saber as movimentações, e você consegue fazer uma leitura disso depois de um tempo. Depois que você tem um contexto, você sabe como o jogo é jogado, você consegue, por essas notícias, mesmo sem muita análise anterior, entender para onde as coisas estão caminhando. E aconteceu uma coisa agora, enquanto eu editava esse podcast, por isso ele tá tendo esse extra aqui no final, que me deixou muito preocupado. Muito, muito, muito preocupado. E eu acredito que você que tá ouvindo também deva ficar preocupado, porque é uma coisa inédita, uma coisa que não vai terminar bem. E que envolve todo esse caso do corona. Não sei nem se eu posso falar isso, né, cara? Porra, eu vou... Qualquer coisa vocês vão ouvir um pi, porque o YouTube deleta alguns vídeos quando ele ouve palavras específicas. Se vocês ouvirem o pi, esse pi é o vírus aí que tá no mundo todo, o vírus de origem chinesa. Enfim, uma coisa importante. Em São Paulo, Dória decretou lockdown, ou seja, decretou que as pessoas têm que ficar de quarentena trancadas em casa, até o dia 10 de maio. Ele aumentou esse prazo mais uma vez contra o governo federal. Na prática, o que está acontecendo aqui? O Brasil ele tem uma divisão de poderes muito bem estabelecida. Na teoria isso funcionaria muito bem. Na prática não funciona tanto, mas ainda tem limites que são respeitados. Então, o prefeito ele tem poder sobre a sua cidade até chegar no governador. Se ele estiver fazendo alguma coisa, uma loucura, que o governador não aprove, o governador barra ele. O governador tem poder sobre seu estado até chegar na federação. Se o governador chegar e falar, olha, a gente vai passar aqui em Tocantins um mês de dezembro inteiro sem trabalhar, feriado um mês inteiro, por uma questão populista qualquer, ele vai ser barrado, a federação vai falar, não, cara, você não vai fazer isso, porque não cabe tomar uma medida como essa. Então, a federação ela é o poder supremo do Brasil, a gente tem a federação, o exército ao lado dela, e todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba se reportando à federação, pra gente ter esse controle sobre o território nacional, sobre tudo isso. O que está acontecendo na prática com essa crise é que a federação não tem mais poder nenhum no Brasil. Cada estado toma as decisões que quer tomar. Dória decretando quarentena sem permissão da federação é o Dória falando, aqui mando eu e eu não obedeço mais à federação do Brasil. A desculpa que ele dá para fazer isso, é claro, é que não, a gente tem que pensar primeiro em saúde. A saúde é muito importante. Aí entra o papel da imprensa, aí entra o Atila que eu citei lá no começo do podcast. Entra os caras. Eu não acho que eles estão diretamente envolvidos, sinceramente. Eu acho que eles só estão surfando a onda. Eles só estão querendo aparecer mais e vender Chevrolet. Mas esses caras, eles criam o contexto que os políticos se aproveitam depois. Porque a partir desse contexto de 1 milhão de brasileiros vão morrer, o Dória pode fazer algo que vai contra os superiores dele e falar, não, tô fazendo por uma boa causa, e ninguém fala nada. Exemplo de como isso tá acontecendo pelo Brasil. Tem estados no Brasil que não tem nem perto uma situação calamitosa, não tem mortos, tem só estados, cidades, vários exemplos. 85% do Brasil não tem casos de coronavírus, se considerar cidades pequenas. E o Brasil inteiro tá em quarentena, porque a gente segue o modelo alarmista de vai todo mundo morrer. Não precisaria eles estarem em quarentena, mas eles estão, sem apoio do governo federal, sem pedir a permissão. Então 85% do Brasil está de quarentena sem permissão do governo federal. Mais exemplos. No Rio de Janeiro, o Witzel, ele cercou as praias do Rio de Janeiro e falou, olha, aqui ninguém mais entra ou sai, o estado está fechado. Isso foi muito bem recebido. Todo mundo, nossa, parabéns, o cara está tomando uma medida agora para se proteger do corona, parabéns, é um ótimo prefeito. É um ótimo governador, desculpa. Na prática, ele está invadindo um território que pertence à Marinha do Brasil, que é o território dos mares, a costa do Brasil inteira. Ele está invadindo esse território, está cercando esse território, está impedindo que pessoas ou militares transitem por ele sem permissão da federação. Um governador, o cara que está abaixo tanto do exército quanto da federação, cerca um território que pertence ao exército sem que a federação tenha permitido, entendeu? Ele passou duas barreiras que ele não poderia ter passado em momento algum em outros tempos. Isso é crime de guerra no Brasil. Se ele faz isso em qualquer outro momento, ele é preso ou ele é... Eu acho que nesse caso até cabe lei marcial, ele poderia ser morto por fazer isso. Não estou defendendo que ele seja, né? Claro, só para vocês entenderem a gravidade de tudo isso. E está acontecendo. 5G está sendo implantado em São Paulo. É uma coisa que Era absurdo a gente pensar nisso até pouco tempo. O 5G, imagina que você... Sabe aquelas câmeras do Google que filmam a rua inteira? O 5G é uma tecnologia chinesa que filma tudo o que acontece em volta para questões de mercado, de venda. Então, imagina que na sua rua vai ter uma câmera filmando o tempo todo. E aí você passa na sua rua e você fala, nossa, tá calor hoje, hein? Queria tomar uma água. Ou você digita no seu celular isso e manda para alguém. Essa câmera vai registrar que às 3 horas e 40 minutos da segunda-feira, alguém achou que estava calor e queria tomar uma água. E aí, nessa mesma rua, num período de uma hora, 25 pessoas vão falar isso. Depois ele faz um relatório e ele envia para os comerciantes da área e fala, olha, na sua rua, tal dia, tal hora, tantas pessoas queriam tomar água e não tomaram porque não tinha disponível e os comerciantes vão começar a suprir aquela demanda. É uma coisa voltada para o comércio na teoria. O problema do 5G é que é uma tecnologia chinesa, exclusivamente chinesa, só eles têm isso. E a China não esconde que ela vai usar essa tecnologia quando estiver implantada em outros países. Ou seja, o 5G no Brasil não vai ser propriedade brasileira. Ele vai ser uma tecnologia chinesa no Brasil, que os chineses vão ter controle, os chineses vão poder usar e fazer dessa tecnologia o que eles quiserem a partir daí. Eles não vão ter sequer alguém para controlar o que eles estão fazendo, porque eles mandam na tecnologia deles. A gente só vai abrir nossas portas e falar, não, pode colocar aí. Países do mundo não aceitaram isso, Estados Unidos não aceitou isso, São Paulo aceitou, Dória aceitou, sem permissão do governo federal. O que vai acontecer na prática para você que mora em São Paulo, já deve, se você sair pelo centro de São Paulo, você vai ver torres sendo instaladas, torres de 5G logo chegando na periferia. O que vai acontecer na prática é, o tempo todo enquanto você anda em São Paulo, você vai estar sendo filmado e rastreado pelo governo chinês, literalmente. De início, se você quiser comprar um fone da JBL, você falar para seu amigo, ah, eu quero um fone da JBL. Semana que vem, quando você voltar naquela rua, vai ter um fone da JBL lá te esperando e você vai falar, nossa, que maravilha. Com o passar do tempo, o governo vai saber exatamente onde você está, quanto tempo você andou, com quem você falou, o que você falou. Se você saiu de casa precisando sair de casa, você saiu à toa, e se você saiu à toa para quê, para onde você foi, que tipo de pessoa você está falando, que grupo você participa, tudo isso vai estar ao acesso de um governo que não é o governo brasileiro. Isso vai acontecer em São Paulo, com permissão do Dória, que aumentou mais uma vez a quarentena, agora vai ser até dia 10 de maio, e isso é muito sério, isso é muito sério. Não é pra ser alarmista, eu sei que o tom é ruim, mas é uma coisa sem precedentes, é uma coisa que não aconteceu antes na história do Brasil, que é loucura imaginar um governador colocando tecnologia estrangeira em território nacional, sem permissão da federação, sem permissão do exército, e a população apoiando e falando, não, tá certo, cara, tem que ser assim mesmo, vamos nos proteger, hein. A desculpa que ele tá dando no fim é que a tecnologia vai ser usada pra triangular pessoas durante a quarentena, então ele vai saber se você tá saindo demais de casa sem necessidade, se tiver, o governo vai tomar medidas, vai ou te trancar em casa, ou sei lá, não sei o que eles vão fazer, mas a desculpa é essa, é só pra proteger da quarentena. Óbvio que vai acabar a quarentena, que nem precisaria estar acontecendo, ela vai acabar e a gente vai continuar com essa tecnologia aqui. Inclusive, só falar uma verdade aqui, quando o Bolsonaro foi eleito, cara, o Olavo de Carvalho falou que a gente tinha que tomar cuidado com o espião chinês no governo Bolsonaro. E todo mundo riu na época. Eu já sabia que podia ter alguma verdade, porque a China tem esse histórico que a Rússia tinha no passado de colocar espiões em todos os governos que ela pode, para saber para onde as coisas estão indo. O comunismo, ele tem uma forma de agir muito própria, porque ele planeja tudo muito antes. Não é como a gente faz aqui, que a gente elege um cara, ele fica lá 4 anos, faz as coisas, sai, vem outro, faz por cima. Países com essa história comunista, eles têm a tradição, ainda que eles não sejam totalmente comunistas hoje, mas eles têm a tradição de ser tudo muito bem planejado. O plano de governo deles é 20, 30 anos no futuro. Eles fazem pequenas alterações com o passar do tempo, é óbvio, mas eles já sabem o que vai acontecer daqui a um tempo. A China, nos anos 90, quebrando a indústria de vários países do mundo com pirataria, já sabia que em 2010 ela teria produção e ela supriria essa indústria que não existe mais nos países por conta da pirataria com produtos chineses. Ela já sabia que ela estava criando terreno para depois ela se implantar nesse país. Então é tudo muito bem pensado. E na época, quando ele disse, temos que procurar quem é o espião chinês do governo Bolsonaro, todo mundo deu risada, falou, pô, ele tá louco, cara. Mas parece que ele estava certo. Não gosto do Olavo, acho ele um amigo do povo escolhido, mas nisso ele estava certo. Nisso a gente devia ter ouvido. Continuando, agora, quando eu acho que isso acaba? Esse final aqui vai ficar muito sério, muito alarmista, mas é só pra até para eu saber no futuro o que estava acontecendo aqui. As eleições americanas, elas são essenciais para a gente esse ano. Eu gosto muito de política americana, sempre acompanho a eleição americana, mas esse ano você que está ouvindo isso aqui, que não fala inglês, que não tem interesse nenhum, você precisa acompanhar a eleição americana, porque ela vai ser essencial. Os Estados Unidos, eles têm um método de tirar governantes do poder, que é o seguinte: não só eles avisam que eles estão indo atrás de você, mas eles falam para todos os seus amigos que, se eles quiserem te derrubar da escada ali sem querer, eles vão ter dinheiro bastante para comprar uma ilha deserta e viver lá para sempre. Então, o que eles fazem? Fizeram com Bin Laden, por exemplo: olha, a gente está atrás desse cara, mas se ele morrer, ou se alguém der informações que levem à prisão dele, você ganha 20 milhões de dólares. Sim, se acontecer. Não que, sei lá, mas se vocês quiserem, sabe, eles colocam um valor, eles colocam um preço sobre a cabeça daquele cara. Os Estados Unidos fez isso com Maduro, uma coisa que não foi muito divulgada aqui, porque a gente está no meio do corona e as coisas não estão sendo tão divulgadas quanto seriam normalmente. Mas eles colocaram 15 milhões de dólares sobre o Maduro. Ou seja, no máximo um mês ele vai estar morto. Ou ele vai morrer na mão dos americanos, ou ele vai ser entregue por alguém, ou ele vai morrer na Venezuela mesmo e sair do poder. Isso é uma movimentação clara do Trump para ser reeleito. Ele está tentando fazer o que o Bush fez com o Iraque. Ele vai chegar para a reeleição falando: olha, eu acabei com a influência chinesa e russa na América do Sul. Evo Morales não é mais presidente da Bolívia, Maduro não é mais presidente da Venezuela. Tudo bem que a esquerda ainda controla esses países e vai continuar controlando, mas não é mais com essas figuras e agora a gente pode começar a atuar lá. Isso pega muito bem pro povo americano, muito bem. Eles gostam da ideia de que eles estão ajudando o mundo. Não ajudando, ajudando parece uma coisa muito boazinha. Eles gostam da ideia de que eles estão agindo diretamente no mundo. Então, ó, aquele cara ali fazia o povo passar fome, comunista, a gente tirou ele do poder. Nós, os americanos, livramos aquele povo desse cara. Isso é uma coisa boa, tá? Não tô falando em tom de reprovação, não. Eu acho muito bom, especialmente quando tira comunista do poder, como é o caso da Venezuela. O que vai acontecer na prática é: Maduro vai cair na Venezuela em no máximo um mês. Trump vai ter muita força para a eleição americana. Os números do Trump como presidente são maravilhosos. Não acredite nesse negócio da imprensa de: ah, é um presidente com muita rejeição, racista. Isso não tem relevância nenhuma. Quando desemprego de minoria é quase zero, negros, gays, latinos, até imigrantes chineses, todos esses caras trabalham nos Estados Unidos. Isso é muito bom para um governo que era dito como um governo racista. O cara que ele estava lá na periferia, sem ter muita opção durante o governo Obama, hoje ele tem um trabalho, hoje ele tem uma opção, hoje ele vai para a faculdade, uma faculdade não tão boa, mas ele vai para a faculdade, ele vê o filho dele se formando. Esse cara, ele não vai ouvir o discurso do: ah, o cara é racista. Ele vai falar: cara, minha vida melhorou, eu vou votar nesse cara. Então o Trump, ele tem muita força, e o que ele precisa muito para garantir a eleição é que o Maduro caia de uma forma boa para os Estados Unidos. Se o Maduro morrer num quarto de hotel, puxando a corda, dando barraquite, isso pega mal. Se o Maduro morrer de um jeito espetacular, que venda, fala: nossa, olha aqui, os Estados Unidos, America, fuck yeah, o Trump está reeleito com toda certeza. Então, a eleição do Trump é muito importante para o Brasil. Trump, estando eleito, ele mantém o Bolsonaro no poder, mesmo Bolsonaro estando ilhado, mesmo Bolsonaro não tendo apoio dos governos, porque ninguém vai querer dar um golpe no Bolsonaro e comprar briga com o Trump. Não é porque o Trump é bonzinho, tá? Não é porque os Estados Unidos são bonzinhos e adoram o Brasil e somos todos amigos de mãos dadas. Não é por isso. É porque ele tem também interesses aqui, especialmente na Zona Franca de Manaus. Mas enfim, ele vai fazer por interesse, é óbvio, mas vai ser o melhor pra gente. Ele vai manter o nosso presidente, vai manter uma certa estabilidade econômica e meio que vai falar pra Dória e sua turma que: olha, vocês têm que obedecer esse cara. Esse cara é quem manda no país. A gente precisa do Trump, precisa de alguém com essa força para legitimizar o governo Bolsonaro. Se o Trump não for eleito, cara, aí a gente vai entrar agora no pior cenário possível, que é o cenário chinês. Existem dois players na política mundial, dois grupos que dominam a política hoje em dia. Eu sei que muita gente gosta da Rússia e fala: não, a Rússia, tem que ter cuidado com a Rússia é muito poderosa. A verdade é que, militarmente, a Rússia, ela late muito, ela é muito alta, ela tá o tempo todo: olha, eu vou fazer uma coisa aqui, hein, toma cuidado que agora, vocês vão ver. É a Coreia do Norte, sabe, a Coreia do Norte com um olho redondo. Olha, agora a gente vai tomar uma medida, toma muito cuidado. Mas não acontece nada, cara, na prática não acontece nada. A Rússia perdeu uma guerra pro Afeganistão, O exército do Afeganistão eram uns malucos de moto, de bis e AK-47 passando em volta dos tanques atirando e eles perderam essa guerra. O exército russo não é tão bom assim desde os anos 80. Ninguém quer uma guerra contra a Rússia porque a Rússia tem a tradição militar de não sair de uma guerra fácil. Então se você começa uma guerra com eles, você vai até o fim, cara. Ou seu país vai não ter mais recursos para lutar e eles vão te vencer, ou você vai gastar tudo que você tem e vai ter que acabar com a Rússia, porque enquanto tiver um estado russo vivo, os caras vão estar em guerra contra você ainda. Então é um trabalho muito grande tentar controlar todo o território russo. Você não vai começar uma guerra com eles, passar 2 meses e falar, não, vamos fazer um acordo de paz aí, beleza, isso não vai acontecer, o povo russo não aceitaria isso. Então não acontece a guerra porque ela seria desgastante, mas entrar em guerra com a Rússia não é tão ruim assim, porque esses países grandes, eles têm poder de fogo para bancar essa guerra. Eles não fazem isso por quê? Quem são esses dois players? China e Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em guerra com a Rússia, a China vai só olhar de longe, vai acontecer a guerra, Estados Unidos sai vencedor, acabou a guerra, a China se instala nos Estados Unidos. A China ou vai declarar guerra contra os Estados Unidos e tomar tudo, tomar o que era a Rússia e o que era os Estados Unidos e dominar sozinha, ou ela vai começar a minar o poder americano, reduzir os Estados Unidos e ficar soberana. Mesma coisa com a China. Se a China entra em guerra com a Rússia, a China ganha, os Estados Unidos espera acabar e toma o poder. Então a Rússia, ela tá ali de fora, mas ela é importante porque ela cria um balanço. Ela é um país que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ameaçar todo mundo, ela pode continuar fazendo bomba nuclear. E ninguém vai fazer nada porque sabe que se entrar em guerra contra eles vai ser uma guerra desgastante e essa guerra desgastante vai deixar você fraco. Então vamos deixar ela de lado, ela é importante, mas não tanto assim. Quem são os players? Quem são os caras que decidem o mundo? China e Estados Unidos. No futuro, quando eu estiver dando aulas de história explicando o que está acontecendo, esses dois países vão ser a base de tudo. Existem momentos na história em que grandes nações se enfrentam, como foi, por exemplo, a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, e nesses momentos só uma sai vencedora. Você não tem duas nações poderosas governando o mundo, porque os interesses de uma sempre conflitam com o interesse de outra, então elas vão acabar se enfrentando. O que está acontecendo hoje é muito mais uma guerra econômica, a China tentando derrubar o dólar, a China tentando tirar poder de mercado dos Estados Unidos, os Estados Unidos tentando tirar a influência chinesa do mundo, e é muito mais uma guerra por trás dos panos, sabe? Uma guerra que a gente não tem a visão de que está acontecendo, mas está acontecendo. Não é uma guerra que o pessoal vai lá trocar tiro, é uma guerra mais de influência. E na prática, a China tem um modelo de controle que é colonizar os países. Os Estados Unidos, eles têm muita influência. Então os Estados Unidos, por exemplo, abrem um McDonald's em qualquer lugar do mundo. O McDonald's é uma franquia. Se você vai no McDonald's e olha lá sua nota fiscal, não chama McDonald's, chama qualquer outra coisa, chama Lanchonete Pereira, porque é uma franquia, é um cara daqui do Brasil que está ganhando dinheiro com a franquia americana. Para eles, vale muito mais a pena você ter a influência, você ter a sua imagem ao redor do mundo, você ter a indústria do cinema americano ao redor do mundo forte e vender isso, do que você ter influência direta, que é mais cara, mais difícil e exige material humano, coisa que a China tem de sobra. A influência chinesa, ela é de colonização, ela chega nos países, isso aconteceu na África, por exemplo, existe um fluxo de migração muito grande de chineses para a África. Eles literalmente chegam lá com 10 milhões de chineses e falam, ó, dão um jeito aí, se separem e fiquem nesse país. E aí, esse país começa a ter uma concentração muito grande de chineses, o mercado desse país tende para a China, chineses começam a dominar as grandes empresas desse país, até sexualmente, em vários países da África, você tem mulheres que não querem mais se relacionar com os africanos porque existem chineses ali, eles têm um status maior. Tem muito menos a oferecer, entendeu a piadinha aqui, ó, a elite intelectual da internet agora? Ah, tem muito menos a oferecer do que o africano do lado dela, mas tem mais status, mais dinheiro, tem a chance de sair do país. Então, o modelo econômico chinês é tomar o controle de um país, literalmente, pelo número de pessoas, é tipo um exército de gafanhotos que eles chegam e vão se infiltrando em tudo e tomam tudo. E depois disso, eles começam a agir dentro das empresas. Então as empresas daquele país são dominadas por chineses e têm interesse chinês por trás. Não é tanto a influência distante, a influência de modelo que é a americana. É mais a influência direta lá dentro. Então você pode, por exemplo, se quer saber o nome de um filme chinês, não importa, a cultura chinesa ninguém liga, mas você provavelmente trabalha para um chinês, ou trabalha para alguém que trabalha para um chinês. Você tem produtos chineses, e essa influência deles é muito mais, na minha opinião, muito mais usável, muito mais útil nesse modelo econômico que a gente vive, nesse mundo que a gente vive. Trump perdendo a eleição, os Estados Unidos caem na mão da esquerda. Os Estados Unidos na mão da esquerda vai ser muito, muito fácil para a China vencer essa guerra econômica. Vai ser uma questão que, assim, se o Trump perder a eleição, na segunda-feira o Bolsonaro nem precisa aparecer para trabalhar, ele já está empichado, ele não tem mais apoio dos governadores, ele não tem mais respeito da população, a imprensa está contra ele, ele leva coisas para serem votadas e pede de 400 a 50, sabe, é um número absurdo, 430, 440 votos contra ele direto. Se ele for para uma votação de impeachment, ele cai porque ele não tem mais apoio. Ele não cai porque ninguém quer comprar briga com Trump. Acabou a eleição americana, Trump está eleito, acabou esse problema no Brasil. Acabou a eleição americana, Trump perdeu, Bolsonaro cai no dia seguinte, não tem a menor chance mais. Os Estados Unidos vai deixar de ser um poder e vai deixar de ser um player nesse jogo político e a China vai tomar o controle. E aí nós vamos ter literalmente o início de uma nova era com a China no poder. E o corona vai influenciar muito tudo isso. O corona vai influenciar muito a crise econômica que vai surgir após tudo isso, que mais uma vez não é diretamente ligada ao cara do Resident Evil indo na TV falando que 1 milhão de pessoas vai morrer. Ele não é responsável por isso, tá bom? Ele só tá tentando ganhar dinheiro e ficar famoso e prever o futuro e fazer o nome dele. Mas a situação que é criada, ela reflete na guerra financeira entre Estados Unidos e China. E se a China ganhar, a gente vai ter uma nova era começando no mundo, que vai ser o domínio chinês. Depois de 200 anos, será? 200 e poucos anos, os Estados Unidos vai deixar de ser uma nação soberana. A gente vai ser subordinado agora à China e torcer para eles não expandirem o comunismo deles para cá. Então é uma coisa muito preocupante, cara. O que está acontecendo com o Bolsonaro é covarde. Governadores do Brasil inteiro hoje obedecem mais ao embaixador chinês, aos empresários chineses que vêm aqui oferecer máscara, oferecer vacina e dizer, olha, tem que manter o estado aí de lockdown, hein? Atenção, tem que manter por mais um mês, porque a gente vai vender vacina. Você quer comprar vacina? Quando você pagar, ah, isso aí tá muito pouco. Não, se você quiser pagar 5 vezes mais, eu vendo, só eu tenho vacina. Se você quiser, pode ser, mas ó, quarentena tem que manter, hein? Sabe, e esse caos aumenta e a gente tá na mão deles, literalmente. Vamos torcer muito pra isso terminar da melhor forma possível, cara. Apoie o Trump o máximo que você puder. Torça muito pro Maduro morrer de um jeito bonito, pra ele conseguir vender isso bem. E não é o melhor dos cenários, mais uma vez. Quem tá por trás de tudo isso, a gente sabe. O grande nariz continuará farejando, estando a China no poder ou estando os Estados Unidos no poder. Mas vamos torcer pra ele farejar o mínimo possível. E na minha opinião, é com os Estados Unidos se mantendo na liderança do mundo. Eu não quero viver sobre um país que responde à China. Não, de jeito nenhum. É isso, cara. Esse final aqui se alongou muito, né? Agora é o segundo final do podcast. O outro tinha sido gravado ontem, aí eu ia postar ele, mas quando eu vi essa notícia que o Dória aumentou mais uma vez a quarentena em São Paulo sem permissão do governo federal e percebi quão ilhado o Bolsonaro tá aí, como o Estado brasileiro não significa mais nada e governadores mandam no país, eu precisava colocar essa PS aqui no final. Então, mais uma vez, obrigado por terem ouvido. Até semana que vem.